Não, ninguém vai deixar mais de ver. É igual o pessoal tá falando agora, para de ver, gente. Vai tomar no olho do cu, né, meu irmão? Para de ver teu pau, né? Já gente, vi até agora, eu não vou ver o último episódio? Vai assim, que te pariu, né? O dinheiro é meu, a HBO Go é minha. Eu vou ver a caralho que eu quiser. Eu... Não, aí, assim, opção ou você aceita e ri do que tá acontecendo, ou dois, você para de assistir, ou três, você fica perdendo tempo reclamando. Bate a merda. Ou quatro, você para de tomar conta da minha vida e do que eu tô vendo mas e da minha opinião. Vai se foder. Entendeu? Não, silencia, então, o meu Twitter. Para de me seguir, caralho. Me pedi pra tu me seguir. Eu, hein? Palhaçada agora ver a pessoa nada a ver com a minha vida, querer mandar o que eu vejo, o que eu não vejo. Se eu quiser, eu fico aqui vendo esse episódio morrendo de ódio uma semana, foda-se. Ninguém até o próximo. Não até fode. Não me fode. E reclamando e xingando no Twitter. Se quiser, é só eu follow. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Tô usando crack. Tô usando crack. Larguei minha família, a escola, você sabe. Parei com a maconha, tô usando crack. Pega fogo, cabaré! E ainda tem gente falando assim, ó, time da Enelis até o fim. Medo dessas pessoas. Inclusive, agora eu vi uma reportagem dizendo assim, o nome Cersei não era registrado há mais de 150 anos nos Estados Unidos. Foi registrado 15 vezes nos últimos, né, enquanto o GOT estava no ar. E aí eu vi lá que entre os nomes registrados de Game of Thrones está lá Ramsay. E eu tenho muito medo de quem deu o nome de Ramsay para seus filhos. Olha, ainda bem que eu votei no Amorredo. Então, vamos falar do episódio mais How Convenient. Não, o melhor episódio de Game of Thrones, garota. Dessa temporada. Olha, maravilhoso. Eu vou te falar, você que fez esse vídeo, que é o melhor episódio de Game of Thrones, você não tem vergonha na sua cara. Você não tem moral mais pra falar de porra nenhuma. Obrigada. Fecha esse canal agora que tem moleque. Fecha essa merda, que não tá tendo moral pra falar mais de nada. Pelo amor de Deus, o que que foi isso, Érica? Me fala, o que que foi isso? Não sei, roteirismo no YouTube? Não, mas assim, o lance, o roteirismo foi pra quê? Vamos lá, porque não agradou ninguém. Tu não entendi. Cara, olha, eu vi, vou te falar. Quando, agora, antes da gravação, porque eu queria lembrar, porque eu só vi o episódio uma vez, né? Eu vi, tipo, uns 8 vídeos. Mas assim, passando, né? Pra, não as paradas que se repetiam, né? Dos 8, tinha um PH falando merda de que, não, ela sempre foi louca. Mais um outro lá também falando, ela sempre foi louca. Tipo assim, tá bom, gente. Vocês querem engolir essa história que ela sempre foi louca? Legal. Tá? Mas não cola. Tá? Ok. E aí, mais uns outros, mas sempre todos com ressalvas assim. Isso foi ruim. A única coisa que é, fotografia maravilhosa. Quando fala da fotografia, dizia Zagal, né? O resto todo foi uma merda. E aí, de todos os outros, era assim, caralho, que lixo, o que aconteceu? Meu Deus do céu, não tem explicação. O nego tentando explicar a jornada do herói. O nego tentando descrever o absurdo que foi a jornada da Daenerys e tal. E puto dentro da roupa, nego xingando. Nego xingando de madrugada, não posso xingar alto porque tem gente aqui em casa, eu vou acordar, mas eu tô puto, tenho que falar, sabe? Aí me vem esse vídeo avulso na minha TL e fala lá, melhor episódio. Aí eu... Não, claro que eu não devia, não sei o que significa, não vou clicar, entendeu? Que é uma pessoa que tem problemas mentais, né? Provavelmente é uma Targaryen que fez essa porra desse vídeo. Não, foi o que eu falei, a loucura chega pra todo mundo e chegou pra essas pessoas. Porque, olha assim, aí. Difícil. Muito difícil. Eu vou te falar que eu já vi muita coisa que usa roteirismos mil e é clichês mil. Endgame, inclusive, aí, ó, há pouco tempo aí. A gente viu. Exatamente. Mas pra quê? Pra quantas lacunas preenchemos com a nossa mente, né? Pois é, mas isso tudo é o quê? Pra agradar a massa, né? Pra ninguém se decepcionar. Aí você faz o quê? Você usa esse recurso pra poder fazer, sei lá, um retcon, sei lá... Cortar um caminho pra exatamente. Poder... Exatamente. As pessoas querem ir. Querem ir, entendeu? Aí todo o povão fica o quê? Louco do cu. E aí esquece os buracos de roteiro. Esquece. Exato. Tudo. Só que este episódio foi um episódio onde se concretizou o quão perdidos esses roteiristas estão, entendeu? O quão loucos eles estão. D&D é Targaryen. Com certeza. Não, o D&D na Targaryen é pior, é Bolsonaro, né? Machistas, misóginos, racistas, né? Estão aí tentando emplacar essa série maravilhosa aí da Guerra da Secessão vencida pelo pessoal do lado escravagista. Olha aí de pior. Você realmente tá incomodada com essa série, né? Não, eu tô incomodada porque, assim, esse plot dessa série da Guerra da Secessão começou antes dessa temporada ser gravada. Eles falaram, a nova série deles vai ser essa. Antes deles serem contratados para fazer o Star Wars. Ah, inclusive. Ainda tem isso, né? Vamos cagar mais ainda. Uma coisa que já está cagado. Então tá. Então, as pessoas não notaram que já tinha um certo precedente no de loucura, né? Na verdade, era no comportamento desses filhos da puta desses D&D, entendeu? Agora estão aí, ó, reclamando que Melisandre morreu acorrentada. Tem que falar dessa polêmica logo agora nesse episódio, que isso foi no episódio anterior. Que a gente nem refletiu muito sobre isso, porque cagaram tanto pra Melisandre, né? Que o mistério já foi dela ser simplesmente sumonado lá em cima do muro, né? Porque ninguém entendeu como ela foi para lá. Cara, tá falando Melisandre, eu tô pensando na bruxa. Viado, é Melisandrei. É tudo a mesma coisa. É muito. Sabe qual é o problema? Para de gosta? Ser louca. Pessoa, é tudo com M. E aí, é tudo com M. S. É Davos, é Davos, é Dunvis. Aí eu fico louca, não consigo. S. Então, mas Melisandre foi morta lá. Eu falo Velozes e Furiosos porque eu sei quem é. Natália Emanuele, né? Morreu lá. E aí, as pessoas vieram levantar uma questão muito interessante, que era a escrava que foi liberta, uma das primeiras, né? Que é um símbolo para Daenerys, amiga de Daenerys, não foi capaz de pular daquela porra, daquele virar pra piranha Cersei e falar assim, ó, ah, minha última frase vai se fuder, pular, se matar, entendeu? Em vez de se deixar morrer acorrentada. Ela tava acorrentada? Tava, igual uma escrava. E mas, aí, gente, mas também se ela se joga acorrentada, ela só fica pendurada, né? Mas aí, tipo, foda-se, a gente não... Teria tentado fazer alguma coisa, né? Não, não ia deixar a morte dela na mão dos outros, né? Agora, a Daenerys vir nesse episódio, viado, mostrar pro cara, pro verme, aqui, ó, a única coisa que a Melisandre trouxe lá da terra dela foi essa coleira aqui que ela usava quando era escrava. Você quer pra você? Porque, né? Sinal de amor. Gente! Usa, combina com você. É, porque você é negro também, só faltou falar isso. Combina com a sua pele. Caralho, tipo, qual o sentido, qual a lógica dessa cena? Então, pra mim a lógica foi a seguinte: isso aqui é a única coisa que ela tinha. O que, que você quer fazer com pra isso? Quando ele taca no fogo. Não, não, quando ele taca no fogo, ele tá dizendo: pra mim nada mais importa, eu só quero que queime tudo. Tudo bem, mas podia ser a calcinha da Melisandre? Porque, caralho, por que tinha que ser uma corrente de escrava? Porque ela era escrava. O escravo não tem nada. Cara, não é possível, não é possível. Até os escravos aqui do Brasil tinham alguma coisa escondida que conseguiu pegar, guardar de recordação de alguma coisa. Cara, não faz sentido ser exatamente um símbolo de escravidão novamente para lembrar da mulher. Puta que pariu, cara. Não, não, não. Achando puta bem, que pariu, né? Gotti. Vamos então começar. Pulamos a falar do episódio. Pulamos essa fase. A gente teve um episódio bom na semana passada, né? Nem foi um episódio ruim, foi um episódio bom. Coerente com a merda que está sendo, né? Exato. Porque isso a gente não pode falar. Dentro da linha de coerência, de correria, roteirismo, e eu quero dar Daenerys louca pra ontem, não, tá indo no ritmo, né? Esse episódio de ontem foi completamente fora da curva. Tipo assim, o Gotti tava... Foi desespero. É, tava caindo, bateu caindo, caindo, de repente despencou. Foi assim, na nossa cara. Porque por mais que a gente esperasse que fosse um episódio chocante e revelador, em algum sentido, né? Porque assim, é o início do fim. Ele não foi nem chocante, nem revelador. E outra coisa... pessoas que estão falando também. Ai, gente, que tava esperando o final de novela em GOT, não sei o que, não tava vendo, não sabe que série é. Ninguém tá falando que queria final de novela, muito pelo contrário, ninguém quer Jon Snow e Daenerys com bebê Jonerys. Ah, GOT sempre foi surpreendente, não existe pessoa boa em GOT. Gente, ninguém está falando de Daenerys matar inocente, até porque ela já fez isso antes. Não tô vendo novidade nenhuma, até o Something New. A questão é como tudo foi feito à moda, caralho. Porque, assim, não é o por como acontece. Não é o que acontece, é como acontece. E esse episódio todo, se você pegasse ele e reescrevesse, ele poderia ter sido ótimo. Se ele acontecesse, tudo que aconteceu nele fosse de jeito diferente. E foi tudo do jeito mais merda, cagado. E, mas é surpreendente. A vilã da história toda morrer com uma tijolada. Caralho, não é. Não é. Esse pessoal da D&D, eles pegaram assim, agora o choque vai ser assim. Eu vou chocar tornando tudo anticlimático. Ó, o Rei da Noite, você acha que vai ser foda? Uma facada, morreu. Ah, Cersei. Cersei chora que morre. Caralho, tipo, isso não é... foi surpreendente. Cara, não é surpreendente, é escroto. Tá? Só isso. E não é porque, você é fã de Dani. Não, eu não sou fã dessa mulher, nunca fui. Você é fã de... Não sou fã de Stark nenhum. Entendeu? Eu gostava da Cersei igual a da Sansa por tabela. Ok? Então, tipo, para com isso de querer falar que é porque fanboy tá chateadinho porque o personagem foi zoadinho, tá? Não é isso. Pronto, vamos começar. Ser, mas a gente não é fanboy, né? Então a gente não, a gente nem gosta de GOT. Okay. A gente abandonou, tipo, então foda-se, a gente foda-se. Só voltou pra falar mal mesmo. Graças a Deus a gente tá tendo muito material, muito, muito material. E não, e o pior, a gente que voltou pra falar mal, estamos ofendidas. Imagina que é fã. Porra, eu vou te falar que eu acordei, Érica, de tão puta que eu estava, que eu precisava falar. Moral. Falar, eu tive que falar, não tem condições, GOT, não tem condições. Pelo amor de Deus, mas eu vou... Depois eu falo porque eu tava revoltada. Mas enfim, falando do episódio, não vou entrar muito nos meandros da merda do início, que foi chato pra caralho. Não, o início não foi chato pra caralho, não. Tem umas coisas maneiras do início. Duas coisas que eu quero só marcar do início. Tá, mas deixa eu falar. Ah, tá. Pensei que você não ia falar, que você ia partir. Não, vou falar. Primeiro a gente tem, né, o menino eunuco lá, a mão careca, falando Varys. Com o John... Vai. De nome ontem. Boa, no penúltimo episódio. Falando... morreu, né? Então, tipo, foda-se. Então, na hora da morte, eu aprendi o nome. Mas é assim mesmo, né? Depois que a pessoa morre, é que ela tem valor. Varys vai conversar com o Jon Snow pra falar, jovem, tá vendo aí? Dá tempo ainda, hein? Tá vendo aí o que vai acontecer? Você é o cara que pode impedir essa merda aí de acontecer. E Jon Snow é igual rainha. Robô. Exatamente. Igual caraca, um tá repetindo. 5 episódios falando essa merda. É nossa rainha, eu vou protegê-la. E aí, beleza. E por ali... Isso que a Sansa, que a Sansa virou, minha rainha tem um pau de óculos, que minha ela não. Pois é, e aí a primeira coisa muito estranha que acontece é o anão ir lá e falar assim, olha, acho Daniel, que te traíram. Daniel, descobriu a parada, hein? Preciso te contar uma coisa. E aí Daenerys, já tô sabendo, gato. E aí alguém me traiu, né? Sim. Foi Jon Snow, ele não, foi vários meninos. Gente, que diálogo foi esse? Menina, cara, foi pior, antes disso. Mata esse antes de... Peraí, antes disso teve uma cena que eu fiquei mega assim, desconfiada por causa desse papo maluco aí. Porque Varys tava fazendo cartinhas, né? Uhum. Fazendo Correio do Amor pro pessoal de Westeros toda pra avisar, ó. Mandei avisar que tem outro cara aí que tem pinto e pode cara, ser o rei. Espamou a parada. Tacou lispando a caixa de todo mundo. Só que aí vem um plot de que Daenerys não está comendo há duas semanas, mas não morre, diabo. E eu fiquei nessa esperança. Falei, caralho, ela vai morrer de inanição. Deus é mais, não. Não, queima, né? Mas não queimou. Aí o que acontece? Queimou foi ela. Aí veio uma menininha falando assim, ela não quis comer, não sei o quê. Aí eu tava tão assim preocupado com a carta de Varys esconder a carta da criança, que eu tava achando que a criança era espiã de Daenerys. Aquela, eu tava realmente achando. Querendo melhorar o roteiro. Sim, sempre. Aí eu, caralho, vale de quanto essa carta, essa criança espiã. Olha aí, ela tá chegando perto, sai daí, você morre. E aí, depois eu vendo um vídeo que eu não lembro de quem é, desculpa, pessoa. A pessoa falou que já era uma tentativa de Varys envenenar Daenerys pra ver se essa diaba morria, ela não comeu. Puta merda. Porque ele fala assim, ó, o preço é alto pra fazer coisas grandes pra criança. Uhum. E a criança tá se cagando. Tipo assim, ele já tava tentando matar a filha da puta e a filha da puta não comeu. Porque ela já sabia. Já sabia, por isso que justifica ela saber. Eu pensei que tinha sido a menina que tinha contado, entendeu? Mas não. E quando ela para de comer, é porque ela já sabe. Entendeu? Querendo matar ela. Porque já sabe da parada. Já sabe que é o Varys. E aí, ela faz, né, toda a linha de fofoca pro Tyrion. Né, de que ele contou pro Varys. E Sansa Varys contou pra ele. Que Sansa, que sabia que ele ia fazer o serviço. Ela falou o óbvio. Que, assim, vindo do Tyrion... Isso porque ela tá louca, né? Isso! Pra mim, quem Tyrion falou, não saber. O Tyrion tá acreditando em todo mundo. Caralho, o Tyrion não perceber que era óbvio que a Sansa tava querendo espalhar a parada, por isso que contou pra ele, sabia que ele ia contar pra Varys. Enfim, o Tyrion ficou chocadíssimo. Que? Não, ela confia em mim, claro. Ela confia que você ia fofocar pra todo mundo, seu filho da puta. E aí ele fica aqui... Essa cara do Tyrion, não acredito. Fui enganada. Mais uma vez. Mais uma vez fui enganada. E aí, Daenerys já tá com uma cara de louca. Ensandecida. Mas ela. Mas, cara, não é. Sabe o que, que é? Ela está 2 semanas sem comer. Isso. Qualquer merda de morrer. Exato. E ela tá puta, porque ela já sabe a trend toda da fofoca. Então, tipo assim, ela só tava na janela fazendo a CC ali, esperando alguém chegar pra contar o que ela já sabia, entendeu? Ela só tava esperando ver quem ia ser. Agora, sabe o que eu achei engraçado? Ela botou a culpa nessa traição toda no Jon Snow, mas queimou Varys. Por quê? Porque ela... tem amor de pica. Olha, a coisa mais deprimente desse episódio foi ver que não importa a mulher, é a pica que manda, né? Porque, assim, ela se humilhou no episódio passado pra esse homem, Jon Snow, que é um homem boy lixo de merda. Que ela devia ter matado, assim que descobriu que ele era um Targaryen. Aí nego fala, ela é louca, cara. Se ela fosse louca mesmo, ela tinha matado esse filho da puta. Na verdade, se ela tivesse um pingo de cérebro, né? Envenenava esse safado. No meio daquela guerra ali, na hora que ela tacou fogo lá pra salvar ele, tacava fogo nesse filho da puta também e falava, ih, menina, foi o dragão do mal. Pois cara, é, menina, não... tava com fome. Dragão. É, sabe? Não, foi o dragão do mal que tacou fogo nele. Como é que eles iam saber que não era o dragão do rei da noite que tinha matado ele, gente? Vai fazer a perícia? É, sabe? Então, botar esse plot de merda que tem que ter a pica de Jon Snow maravilhosa, deliciosa, que eu não posso viver sem. Porque senão ela já tinha matado ele e resolveu o problema dela. Ela podia ter falado, verme cinzento, quando tiver invasão, você aproveita o tumulto, leva o Snow pra um canto e dá fim nele. Mas não. Ok. Mas é aí ela vai lá, fala que foi Jon Snow, mas ela não vai matar ele porque ela ama este homem. E aí eu achei super, super cruel ela matar o Varys com o Dracarys, porque, tipo assim, ele não era um cara que é o inimigo dela, que, sabe, fez mil coisas contra ela. Tudo bem, ele tentou matar ela, mas foda-se, ela já matou um monte de gente, sabe? E ela sabe que ela vai fazer o que ele tá falando. Então, tipo assim... Pra poder traidor, falar assim, ela tá louca, sabe? Mas traidor por traidor, ela ia ter que ter matado o Varys, o Tyrion e o Jon Snow, porque todo mundo traiu ela. E a Sansa, né? E a Sansa, exatamente. Aí seria coerente. Mas não, é o elo mais fraco. Morreu por mais fraco. E assim, foi ridículo porque... E outra coisa também, porque ela sabe que ela não controla o Varys, né? O Tyrion também é outro amor de pica também, que ele não consegue largar essa mulher. Tudo que essa mulher fala, ele acredita. Eu não consigo entender Tyrion, porque anda tanto atrás dessa Daenerys também. Ei, mais uma coisa que Tyrion fez também que eu não entendi. Chegar pra Varys e falar, fui eu, foda-se, agora foda-se, já vou morrer mesmo, foda-se, quem foi? Se eu fosse Varys, eu ia falar isso pra ele. Vai se foder, eu, hein? Acho que eu não sei que foi você. Vai ter sido o quê? Jon Snow? É. Sabe, faz nada, Jon Snow faz nada, sabe, tinha a mesma fala. E aí, mas assim, eu achei de certo modo, eu entendo o Tyrion, tá? Do lado que, da cabeça idiota dele, que ele acha que é Daenerys, realmente. Não sei por que ele ainda tá acreditando. É talvez pelo mesmo motivo que ele acredite que Jaime e Cersei, né, são pessoas maravilhosas. É, então, tipo, eu entendo o Tyrion e o Varys entende ele. Porque, tipo assim, eles dois devem servidão a ela. A questão do Varys servir o reino, ok. Ele falar que, acima de tudo, o povo, é uma questão do Varys. Mas, assim, eu achei... Eu gostei da atuação dos dois ali. Agora, o que eu achei estranho foi que o homem foi tacado fogo com um dragão e botaram um boneco de pau que nem mexeu, né? Tipo assim, fogo no boneco e o boneco nem sacode, nem sai correndo, tipo... Não. Parabéns, hein? Porque gasta o CGI todo com dragão, não tem tempo pra fazer um boneco que corra. Um dublê pegando fogo. É, porque aí ia ter que contratar uma brigada. Ah, nossa, segurança no trabalho. Isso, muito dinheiro. Aí não, né? Mas assim, eu achei essa cena, tipo... É, apesar dos dois serem bons atores e tal, achei totalmente dispensável. Eu acho que eles podiam só se entreolhado e o Varys ia saber e acabou. Enfim. Não, mas eu acho que foi mais pra poder a gente mostrar que o Tyrion tem um caráter. Ah, Erika, do que na ele boa. Fez, não, ele na fez, boa. Ele acredita no pra que mim, ele tá, como Varys acredita no que ele fez, entendeu? O Tyrion pra mim agora é qualquer coisa agora. Como o Varys vira pra ele e fala, eu espero muito que eu esteja errado, sabe? É tipo assim, é a crença de cada um e cada um vai fazer o que é preciso pela sua crença. Ele sabe que ele não tava errado. Ele sabe. Ele sabia muito fazer bem o quê? Que ele não tava errado. Mas ele fez o serviço dele, né? Então, Deus o tenha, Varys, melhor pessoa, nunca te critiquei. I will remember you. Will you remember? E aí depois a gente tem a cena escrota de Daenerys e... Né, tá, Jon Snow ficou olhando pra Daenerys dessa... assim, né? Não, Jon Snow ficou olhando pra Daenerys assim, ó. Sempre será? A mesma será? Coisa. Será? Tá, depois da entrega do grilhão de Daenerys ao Verme Cinzento e ele tacar a porra do negócio no fogo, né? Querendo dizer, tipo, foda-se agora, não quero saber de mais nada, só quero tacar fogo em todo mundo. A gente tem a reunião da galera antes da guerra. Não, o Tyrion implorar. Não. Esquece de Jon Snow, Erika. Pra que tu quer falar de Jon Snow? Porque eu quero falar da Daenerys se humilhando de novo pra esse homem. E aí, aí é a história que eu quero te contar, triste. Que aí ele vai lá, aí ela vai, você tá comigo, porque ninguém me ama. Ninguém me ama nesse lugar, de onde eu vim, todo mundo me amava. Gato, você acabou de botar fogo no homem, né? Eu acho que, sei lá. E aqui ninguém me ama, e aqui em Aster, aqui ninguém me ama, eu tô muito chateado. Aí ele fala, mas eu te amo. Aí ela, você me ama de verdade, vem cá, me dá um beijo, fica aqui comigo. Aí ele, ai, minha tia, não posso. Aí ela... É, então vai ser por medo mesmo. Eu acredito que ela já ia tacar fogo nesse filho da puta. Não, vai ser por medo mesmo, fica por isso mesmo. E, assim, é o que eu tô falando, pinto, né? Que ela quer ficar com o Jon Snow e agora vai ficar lá arrastando esse homem o resto da vida, né? Perfeito. Bom, queria, se eu não achasse sinceramente que ela vai morrer no final. Mas, vamos pra reunião pré-guerra, onde Tyrion dessa vez vai se humilhar. Que tem, né? Não sei pra que tem reunião pré-guerra, porque ninguém respeita porra nenhuma, qualquer coisa. Mas, enfim, foi o momento de Tyrion se humilhar e falar, vamos combinar um negócio aqui, pelo amor de Deus, você vai matar muita criança, você vai matar muita gente inocente, que não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, faz o seguinte, se a Cersei tocar o sino, é um sinal de rendição. Para tudo e... Beleza, ganhamos. Fechou? Ela dá uma choradinha, ela fechou o caralho, não sei o que, eu vou botar fogo tudo. Não, ela não fala nada, ela só olha assim e fala assim, Verme, vai levar os exércitos pra não sei aonde, não sei o que. Tipo assim, ela se finge de muda pra poder não concordar nem discordar. Sendo que ela tava discordando dele de tudo, ela podia simplesmente virar pra ele e falar não. Não, é porque, então, ela deu uma choradinha. Foda-se, não. Não, quando ela deu uma choradinha, o que eu quis dizer é que, tipo assim, ela ficou, cara... Isso, a morte dessas pessoas não tá na minha conta, tá na conta da Cersei, porque é ela que tá fazendo um escudo de carne, não sou eu. Ah, se ela é melhor do que eu, manda ela tirar essa galera daí. E aí vem na mão. É, mas aí, mas você entendeu que não tem sentido também isso? É só pra poder criar um suspense que não existe, porque fica aquela dúvida, nossa, se tocarem um sino, ela vai parar. Não, gente, a gente já sabia que ela não ia parar. É, vamos, mas rolou, rolou a esperança no coração da galera. Ah, não tinha esperança em momento nenhum, gente. A promessa do episódio anterior, essa temporada tá sendo bem óbvia. Tudo que é prometido vai acontecer no episódio seguinte. A promessa era tacar fogo nas crianças. Foda-se. Exatamente. Não tô falando tacar fogo em criancinha dois episódios à toa. É, ela falou, olha, pegamos seu irmão tentando passar pelos nossos exércitos. Você já errou comigo uma vez. Vai ser a última vez. Na próxima eu te mato. Na próxima eu te mato. E aí Tyrion vai fazer o quê? Vai lá soltar o homem. Eu falei, gente, o homem só tinha uma chance de ficar na dele. E não ser... O cara já foi perdoado por uma traição foda. Tem... Amanda, entende uma coisa. O que a Cersei sabe lá, Tyrion finalmente entendeu aqui. Quando o Varys morre, ele entendeu. Com a Daenerys, não tem chance de sobreviver. Não existe. Não, você acha que ela ia matar ele por traição anyway? Ela ia arrumar um pretexto pra matar ele. Ela só não matou porque ela precisava dele ainda ali. Mano. Entendeu? Então por que, que ele não pega o barquinho e vai viver outra vida? Mas assim, ele tem um... É tipo o Jaime, ele tem uma culpa de um treco que eu não sei o que é. E aí o que acontece? O Jaime, eu não sei como o Jaime foi pego. Já começa por aí. Então, vimos ele tentando passar... Gente, o Jaime saiu depois do pessoal. O pessoal era pra chegar, tipo, muito antes dele. Como ele foi pego... Se ele conhece tudo ali, sabe? Tipo... Ah, é porque viram a minha mão. Caralho, meu irmão, você não pensou em tirar essa merda? Tipo, putz grila, né? Um outro ficou retardado também. Um homem que era um grande espadachim caçador do caralho foi pego porque esqueceu de tirar a mão de ouro. Mas aí, o Tyrion perguntou isso pra ele. Foi, e ele falou, pô, eu não tirei a mão. E aí o Tyrion solta ele, mas o Tyrion solta ele por dois motivos. Primeiro, com a desculpa de soltar a Cersei, né, também. Pra salvar o filho, porque, né, eles têm uma... E isso é uma coisa que eu tenho que dizer sobre os Lannister. Tenho que falar muito sobre os Stark, mas os Lannister são tão fiéis à família quanto os Stark. Mas você acha que ele tá se importando com essa criança? Cara, a família deles é uma família de merda, completamente desestruturada. E você vê o discurso... Cara, o discurso que o Jaime faz pro Jaime foi a única coisa emocionante nesse episódio. Que o Jaime faz pro Jaime? Hã? Que o Tyrion faz pro Jaime é a única coisa emocionante que aconteceu nesse episódio. Que assim, ele fala assim, cara, você foi a única pessoa que não me tratou como um monstro, sabe qual é? É tipo mostrar que o Jaime era o Jon Snow dos Lannister, sabe qual é? Ele era o cara que nunca regou, ele nunca fugiu da... Eu acho ele melhor que o Jon Snow, porque toda vez que a família dele precisou dele, ele tava lá e sujou a mão e fez o que tinha que ter feito. Diz a Cersei, né? Não. Ele ajudou o irmão dele a fugir. Podia ter morrido também. Ele podia ter morrido. A Cersei podia ter feito a louca e matado ele. Ah, tá. Tipo... Ah, cara, não sei, né? Então, tipo... Mas ele... O Tyrion fala, você era o único que me protegia. Você é o único que não me olhou como um monstro. Me tratava como se fosse um merda, igual a todos os Lannister são. Então, tipo, você vê que tem uma consideração, a culpa deles, né? E a gente para pra pensar, se os Targaryen pode... E a Daenerys era uma que ia casar com o irmão, né? De bônus. Que ela ia casar com o Viserion. Então, né? Se o dragão? Comum, pros... Quê? Não, com aquele irmão dela, boy lixo, que vendeu ela pro Drogo. Assim, então, se você levar em consideração que nesse local isso é normal, tipo assim, cara... O Jaime, ele é um cara que foi super mega fiel. Ele fez das coisas que ele fez, dentro das coisas que ele fez, ele era um cara super honrado. Ele matou o regicida, não foi por qualquer coisa. O cara realmente era maluco, tipo assim. Então, ele é meio o Jon Snow às avessas, sabe qual é? O Jon Snow modo Bates Motel, sabe qual é? Então, eu achei bonitinho a despedida deles assim. E o Tyrion não tava soltando ele só por isso, ele tava soltando ele pra ele bater o sino, né? Não era pra Cersei bater o sino, porque ele sabia que Cersei não ia bater o sino. Então, pra mim, bater o sino. Esse foi o único motivo. Ele tava realmente pensando no povo. Então ele falou, vai, sim, era... bate não. O sino e foge com a Cersei. E vai... Ele tava pensando mais no Jaime do que na Cersei. Né? Sim, pra sim, mim era sim. isso. E aí não, ele... com certeza. A essa altura, com certeza. Mas ele tava pensando, na verdade, era pro Jaime chegar e bater o sino. Ele usou a história do bebê pra quê? Sim. Fazer ele focar, correr, bater a porra do sino e fugir com a mulher, entendeu? Pois é. E foi motivador. E tem muita gente se perguntando, quem será que bateu o sino? A Cersei não apareceu batendo o sino. Gente, foi o Jaime que bateu o sino. Caralho, Deus. O cara correndo por dentro da favela toda, quando ele não consegue entrar, ele dá a volta pro outro lugar. É pois tipo, é. Não, é tipo é. Depois eu falo do porquê eu não entendo que a Cersei não tem um plano de fuga. Ah, porque é aquela... Porque o roteiro não deixa. Do mesmo jeito que o roteiro não deixou ela matar todo mundo no episódio anterior. Não, porque aquele castelo é impenetrável. Né? Tipo, tem um dragão, um fucking dragão. Viado, a Cersei... A Cersei estava com... Tem dois personagens que eu não entendo, porque não tinha um modo fuga. Ela e o pirata. Jovem. O pirata foi o cara que mais fugiu essa série inteira. Toda vez que dava medo, ele fugia. Aí programa não tinha um modo fuga. Tem um programa chamado Eric Smalltalk, maravilhoso. Que tem uma pessoa maravilhosa chamada Amanda, que começou falando sobre a batalha do episódio passado, falando assim, é uma batalha de um exército só. É, assim, eu estava confiante na Cersei, tá ligado? Tipo assim, ela tinha tudo pra ganhar. Se eu fosse a Cersei, eu ia ficar ali com meu vinho na janela. Mas, Deus. Cara, mas a Cersei sempre sobreviveu, porque não. Ela tinha sempre um plano B, Amanda. Mas, quando mas ela Erika tava muito... fudida, que ela viu que ia tomar o golpe do pessoal do Espardal, ela atacou o fogo vivo e ficou assistindo de Erika, longe. Só com muito roteirismo e how convenient, essa mulher, a Daenerys, ia ganhar a porra da guerra. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Porque, porque se fosse assim, tudo conforme, né, sei lá, o mínimo de realidade... agora... Exatamente. Não, conforme tinha mostrado a série até agora, a verossimilhança dentro da série não tinha condição, até porque o exército dela tava todo fudido e tava vindo todo fudido, se arrastando por duas semanas, andando sem parar pra chegar ali. Sim, caralho. Se eu fosse Cersei, eu ia estar muito confiante. Tá, mas mesmo assim ela teria um plano B, tá? Mas vamos lá, volta pro Jaime e pro coisa. E aí ele vai embora. E aí, obviamente, Tyrion está com a faca no pescoço, porque, né? Ele falou com os Imaculados, vaza, e obviamente os Imaculados, se não morreram com certeza, vou falar, né? Pelo menos 50% deve ter ficado vivo. 50%. Aquela conta do Thanos que sempre dá certo, né? Enquanto Opa. Isso, em Porto Real, a galera tá saindo, né? Tá. Tem um povo saindo, porque tá vendo que, né, o bicho vai pegar e tal. Não, saindo alguns... não. O povo não. Tá entrando. Quem tá não. saindo é a Guarda Dourada. A Guarda Dourada tá saindo pra se posicionar na frente do castelo pra enganar o povo, pro povo entrar. Não, Jami, calma aí. O povo tá saindo da rua. Eles estão entrando pra dentro de casa. Não, saindo da rua não, saindo do Agreste, né? Porque o que aconteceu com Porto Real? Era um lugar, porque eu me lembro, tinha uns verdes, né? Tinha umas flores, umas plantas. Não. Porto Real sempre, Sempre assim. Foi Agreste? Sim. Não lembro disso. Sempre não. foi. Inclusive Tieta foi. O quê? Ah, era a primeira rainha, né? Isso. Tá bom. E aí o povo sai correndo do Agreste e entra pra dentro da... Pensei que esse povo já estava lá dentro, inclusive, né? Porque pela chororô de Tyrion no episódio anterior, pra mim esse povo já estava lá dentro. É, tava dentro, mas não tava dentro, né? Porque tem a fortaleza... Do cu de D&D. Então, e, tá. e tem uma galera que trabalha mais pra fora, né? Então, tipo, tinha que entrar todo mundo real oficial. E outra, a fortaleza da... É realmente uma fortaleza, porque, tipo assim, são vários muros, vários Sim. portões. Não é aquela favela de Winterfell, né? Não, são cebolas. Várias camadas. Entendeu? Né? E aí a galera vai entrando. E aí entrando. Aparece Arya e Cão também entrando no meio da galera. E o Jaime também. Jaime entra quando a guarda tá saindo. A coisa mais cantada em todos os vídeos que o pessoal falou, dos sabichões, falaram assim, ó... Essa capa é a capa do Jaime. Olha aí, ó, no vídeo do episódio. Aí, ó, ele tá entrando, olha lá. Vamos provar, ó, provei. Foda-se. Tipo, foda-se. E aí começa aquela encaração, né? Gente, eu lembrei muito de filme de faroeste, porque o que tinha de olho no olho foi, assim, sensacional. Se cortasse só cenas de olho no olho, já comia uns 20 minutos de episódio. Mas enfim, quiseram criar uma tensão que não existiu, né? E aí veio o Tyrion. Ai, gente, Tyrion muito, né? Coitado. Vira pro Jon Snow e fala: ó, você ouviu o sino, o que tem que fazer? Tem que só fazer. Só mais uma olhinha, mais uma vez. É. Dá pro Jon Snow, não presta esquece. Atenção. Viado, não, não esquece. Bota um lembrete no celular. Se o sino tocar, é pra recuar. Beleza? Beleza. Ninguém fala nada, só vira as costas e vai embora. Isso. E aí vem. Verdade? Zero. E aí vem Dragonette. Com seu um dragão maravilhoso. Só. A frota do piratão já tinha derrubado um dragão. Por que que a frota tava toda uma colada na outra? Porque os navios não estavam separados. Não, e outra coisa. Por que que a galera que tava com aquele arpão lá, bizarro, não tava lá no primeiro muro? Lá no primeirão. Mas eles estavam, tinha... Tava no primeiro muro. Eles estavam no primeiro muro. Puta que pariu. No episódio anterior, quando a Missandei tá pra ser jogada, você vê as balestras, o escorpião, tudo ali. Olha, jovem. Eu sei que toda a guarda dourada que é queimada. Numa e outra coisa. Pra que que a guarda dourada foi pro lado de fora? Por quê? Foi pra o quê? Pra Daenerys pagar de maluca. Porque assim... Se a Guarda Dourada estivesse no portão do lado de dentro, junto no, entre as pessoas, assim, com algumas pessoas ali, porque no final eles fecham outro portão, tanto que o Jaime não consegue entrar no segundo portão. A Arya e o cão entram, que é o portão que dá acesso ao castelo, né? Quer dizer, ao labirinto, que uma hora vai chegar na porra do castelo, e o Jaime não consegue. Então o Jaime dá a volta pra tentar tocar a porra do sino. Ele esquece de tentar achar a Cersei e vai dar a volta por fora pra pegar e tocar o sino. Isso. Então, quer dizer, a Guarda Dourada podia ter ficado naquele entremeio ali, um pedaço, porque ali quem tava era os Lannister, não era a Guarda Dourada. Eles deveriam ter ficado ali com um monte de mini balestra pro alto, assim. Quando o dragão passasse, manda bala por trás. Ela não vê nada. Eu acho que D&D nunca jogou D&D. Porque, assim... Outra, cadê os flecheiros que tinha em cima... No episódio anterior, tinha mais de 150 caras com flecha. Jovem, se a porra do negócio do escorpião lá não conseguiu acertar o dragão, a flecha não ia. E outra, ela caraca, já chegou... A chuva de flecha? Ela já chegou... Não, jovem! Não, e a chuva... Não, esse, outra coisa, a esse chuva dragão... de flecha podia ajudar a matar o pessoal da guarda que tava, e que ia atacar a guarda dourada. Pra defender a guarda dourada, os arqueiros estão ali pra isso, pra jogar, fazer a chuva de flecha em cima, por cima. Jovem, não ia funcionar. Aí, tá? Isso tudo tava preparado no episódio anterior. Nesse episódio não tinha mais flecha, só tinha as balestras, era duas pessoas por balestra pra ter muito trabalho e não conseguir fazer a parada girar rápido e alimentar logo o bicho pra poder atirar de novo. Tudo muito conveniente, né? Aí com o dragão, não precisava de exército. Com o dragão, Daenerys queimou toda a frota em 10 segundos, ela dando rasante, viado, aqueles rasantes que ela deu. Um canhão do navio podia pegar a porra do dragão. Talvez. Você tem que pensar na velocidade, mas na física da parada. Olha só, pensando na física da parada, o arrasante que ele dá e depois a subida que ele tem que dar pra poder não ir na água, ele sobe tão íngreme, que se o cara tivesse apontando pra cima, tinha como pegar esse bicho sem ele nem ver. Porque ele tá subindo de costas, mas o roteirismo não deixa. E aí depois dela acabar com toda a frota sozinha, e você viu, né, que sobrou realmente um barco, daqueles todos que pegaram fogo, que não sobrou nenhum, sobrou um pra poder ser a base dela, lá que toda hora de onde novo vem saindo de lá, né? Tipo, ela sozinha acabou com todo o povo dos Greyjoy. O Greyjoy, o pirata, toma fogo e água por dentro da cara, guarda isso, no início do episódio. Depois essa mulher vem queimando lá a parada das balestras de dentro pra fora, tipo, acho que tinham duas camadas de balestra no primeiro muro e no segundo, porque ela queima uma parte e depois ela vem explodindo por dentro, né, o paredão. Que ela pega de surpresa a guarda dourada, porque ela vem por trás, né? Ela estoura o portão por trás. E aí, nessa hora, que o cavalo branco morre. Cismou com o cavalo branco. Anotem aí, o cavalo branco morre, deu um close no cavalo branco morrendo da guarda dourada. O lance. Assim, O lance é, o que aconteceu nesse episódio que deveria ter acontecido no episódio anterior, tá? A Daenerys descobriu que o dragão, ele voa circular, entendeu? Então, pra eles pegarem aquele escorpião e rodar aquilo e mirar no dragão, o dragão tem que ficar parado, exatamente como ela tava com o outro dragão, parada, sacou? E aí, ela começa a rodear a frota não consegue mirar nela, e aí ela vai queimando, queimando, queimando, até queimar todo mundo, menos o Greyjoy, que, né, pula na água, faz o... Cara, o tiro. Mostra o fogo vindo na cara dele. E ele pulando na água. Tudo ele bem, pula. Mas ele não fica nem chamuscado. Não, não fica. E aí, o que que acontece? O dragão dá a volta e ele vem queimando, não, né? Ele vem explodindo todo o muro da frente. Igual o dragão de gelo fez na muralha de gelo. Exato. Igualzinho, mesmo efeito. Ou seja, ela tinha dois dragões. No último episódio, ela podia ter feito isso ao mesmo tempo. E, né, roteirismo. Enfim. Segue, toca o barco, no toca fogo. Amanda, no último episódio, ela poderia, quando marcou com a Cersei, e a Cersei apareceu, igual ela, na ponta do castelo, em vez de estar dentro do castelo e mandar só o mão, ela podia simplesmente ter feito sinal pro Drogon, que não devia estar deitado no fundo pra ser alvo de balestra, podia estar em outro lugar, essa porra desse bicho, e ela fazer um sinal pra ele queimar a Cersei ali no muro e fim. Tananananananã, sobe a letra, acabou. E aí teria poupado a gente desse episódio merda. Né? Porque podia acabar Game of Thrones ali. Mas enfim... É, eles continuam avançando na fortaleza e a Cersei lá, cara, o Greyjoy vai acertar, ele só precisa de um tiro, e a mão dela falando, jovem, não tem mais Greyjoy, a guarda não tem dourada mais barco, já foi, não tem mais guarda dourada, não tem mais Greyjoy, não tem mais barco, não tem mais balestra, não tem mais porra nenhuma, agora não, é só a galera avançando. E ele fala, todos os escorpiões foram destruídos. Como ele sabe que todos os escorpiões foram destruídos? Já vi todos os muros. Não, todos os muros com a pau do escorpião foram explodidos. Tinha como. Ah. Não tinha mais de onde tirar. Então todos foram destruídos. Cara, mas como é que ele tem essa informação tão precisa? Assim? Eu queria muito saber. E outra coisa, quando ela tá destruindo o muro, ela passa do lado de várias balestras e não toma um tiro. Cara, na boa, esse dragão tinha que ter pelo menos tomado uns dois tiros de raspão. Uhum. Pra poder passar alguma, né, realidade. Porque, ah, não. Cara, ó, ela destrói a guarda dourada toda, ela destrói os navios todos. Quando o povo dela chega pra. Eles usam os imaculados correndo pra cima da guarda dourada pegando fogo, viado. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Tipo, cara, parece aqueles drogo que sobrou também. Aí começa a ir em cima da guarda Lannister. E aí, tipo, cara, é ridículo. Porque, tipo assim. Já é surreal. Tipo assim, parece uma batalha que ela ganhou sozinha, não precisa de ninguém lá. É, mas, né? Por que que no outro episódio era tão difícil e agora foi tão fácil? Esse é o problema. Foi o outro episódio... Falou, só precisava acertar um tiro. Tinha 167 dessa porra, desse escorpião. Não acertou um. Eles conseguiram fazer a cagada em episódios seguidos. De uma coisa que é muito difícil num episódio ser muito fácil no outro. Ficou... completamente verossímil. Deu nem pra disfarçar, né? Não deu pra disfarçar. E aí, no meio dessa galera, né, as coisas pegando fogo, ele vindo queimando geral no braço só, não sei o quê, a galera começou a gritar, toca o sino! Toca o sino! Aí Jon Snow, Davos e o Verme vão entrando por dentro do coisa, lá matando os guarda Lannister, até chegar no outro portão, né? Aí o outro portão tá fechado, eles param em frente a esse portão que fica... A guarda Lannister recuada ali, acuada entre o portão fechado, uhum. Que é o segundo portão, e eles, né? E sim. Aí fica o pessoal gritando, toca o sino, toca o sino, toca o sino de Belém, e o Tyrion tá ouvindo lá do morro. E o Tyrion, ele tá, que não passa nem uma jaca madura, viado. Não, ele já desceu, ele tá fica... no portão agora, ele já tá no portão. Mas ele fica olhando pro sino. Não, e ele vê todo mundo queimado ali já no portão, né? Sim, sim. E aí já passou ali no portão. Toca o sino pequenino. E aí tem aquela pausa poética, não sei pra quê. eu não acreditei nem por um segundo que era só pra ter a emoção do sendo tocar e não servir pra porra nenhuma, porque assim caguei litrões, né? Não, todo mundo cagou. E aí Daenerys faz o que todo mundo pois é. Daenerys faz o que todo mundo esperava, que era foda-se que o sendo tocou. Vou tacar fogo em tudo mesmo. E aí você para pensar uma coisa. A mulher acabou de falar, há 10 minutos atrás, que ninguém amava ela, que ela tava chateada, que não sei o que, meu caralho, meu pau de óculos. A filha da puta tem a chance de ouro na mão. Ela conseguiu fazer de um jeito... A guarda dourada tava convenientemente lá de fora pra ela não matar nenhum inocente. Ela derruba o muro e mata a galera que tá lá do lado de fora. Ela mata os Greyjoy no barco lá, que não tinha nenhum inocente, porque estava no barco, era pra isso mesmo. E aí ela não matou nenhum inocente. Nenhum. Ela conseguiu essa proeza. Ela sabe que o povo odeia Cersei e ela sabe que o povo teme os Targaryen por causa do pai dela. Ela tá com a faca e o queijo na mão. É só ela voar direto pra Cersei e tacar fogo na filha da puta. Mas sabe o que eu achei que ela ia fazer isso? Porque ela dá assim um voo. Tipo, em direção à torre. Ela voa e aí depois volta. E aí começa a queimar. Tipo assim, pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Caralho, tipo, é muito surreal. Se ela fosse queimando o caminho até a torre, até aí eu deixava quieto. Uhum. Se ela fosse reto, sabe? Ela foi queimando tudo. Sim. Até chegar na torre e tacar fogo na torre. Ok? É uma putaria? É. Mas, né? Já aconteceu tanta merda. Ok. Mas não, ela fica na... Você vê o muro e ela fica fazendo zigue-zague pra frente, pra trás, pra frente. Tipo, como se ela fosse uma parada limpando tudo. Tá. Sim, exatamente. Ela queria mostrar pra Cersei que não ia sobrar pedra sobre pedra, tá ligado? E caralho! Ela mesmo falou que a Cersei tava pouco se fudendo pra esse povo. Não tem lógica. Ela não está mostrando nada pra Cersei, cara. Não, ela não tá mostrando nada pra Cersei. A Cersei só está ficando assustada porque se ela tá fazendo isso, ela tá liberada pra fazer qualquer coisa. Só que o tempo que a Daenerys ficou fazendo isso... Não, é tipo, morri. Dava tempo pra Cersei sair correndo a pé e conseguir meter o pé e se meter no mato. Viado. Entendeu? Porque, ela já tava no último portão, viado. Amanda, sério, tanto que a Daenerys, ela para de aparecer no episódio. Fica só aparecendo o dragão. E nessa hora que ela começa a tacar fogo no povo, que ela começa a tacar fogo nos inocentes, Arya e Cão estão na porta do castelo de Cersei. O Cão fala assim: você vai embora aqui, garota, porque eu só tenho a vingança. Vingança não quer plena, né? Matava venena. E então, vai embora, mete pé, você não quer matar Cersei, não. Você quer viver sua vida, porque eu não tenho mais saída. Você ainda tem. A Arya aceita isso de boa, tendo chegado até ali. Ele podia ter falado isso lá no portão lá de fora. Mas não, chegou até ali. E aí, olha só, a Arya, ela vai sair dali e vai se fudendo até quase no portão que a Daenerys começou o explode-explode. Tipo, demora muito, Amanda, porque nesse tempo o Cão sobe, enfrenta o irmão, a Cersei desce, fugindo, passa por ele. Tipo, o Jaime foi lá, tocou o sino. Aí a outra já tá tocando. O Jaime desceu. Caralho, acontece muito. Acontece tipo uns 20 minutos de episódio. Se é 20 minutos de episódio, isso na vida real deve ter levado pelo menos umas 2 horas. Mas, Érica, logo que ela. Começou a tacar fogo. Inocente, a Cersei tinha que falar assim: caralho, fudeu. Não tem como, eu vou meter o pé. Jovem, ao contrário, ela abraçou e falou assim: fudeu, morri. Ponto. Não, Amanda, depois quando. Jovem, claro que sim, senão por que ela não meteu o pé? Amanda, eu vou dizer pra você depois porque que não tem lógica nenhuma isso. Eu não tô falando que tem lógica, eu estou dizendo que foi exatamente o que aconteceu. Mas eu vou tudo provar bem. Dentro do episódio que não tem lógica, tá? Mas vamos lá. Tá? Daenerys tá atacando fogo. Calma. Acabei de pensar numa coisa. A gente nem viu se tava estourando o som. Tá, não tem problema, bora. Então, começou a putaria, e Cersei cheia de medo, ao meu ver, quando ela realmente ficou com medo, quando o castelo começou a ruir, que ela falou, porra, aqui é impenetrável, tá ligado? Não, cara, Na boa, ela ficou com medo quando ela viu. Tipo assim, quando a Daenerys começou a queimar a inocente, ela tava de boa. Mas depois que ela viu que a Daenerys tava queimando pra valer, que era tipo assim, ela, porque ela pensou. Eu acho que a Cersei. Ela tava queimando de brinks. Não, eu acho que a Cersei pensou mesmo que a gente. Que ela, a Cersei ficou impávida porque assim, ela pensou que ela começou a queimar e ela vinha direto pra cima dela. Então, tipo assim, realmente, eu não tenho o que fazer. Morri. Mas quando ela viu que a Daenerys tava queimando o povo inocente só de zoa, até a Cersei ficou bolada. Tipo assim, caralho, essa, eu encontrei uma pessoa que é mais louca que eu, tipo assim, que é capaz de fazer coisas piores do que eu. Você vê a cara da Cersei, tipo assim, cara. É. E aí, não. Isso. Tudo bem, você pode achar que é super coerente, mas lá no final não vai ter coerência nenhuma. Eu não tô dizendo. Érica, eu não estou falando de coerência nem de lógica. Tá? Eu estou falando o que, que o episódio quis passar. Tanto que assim, a Cersei ela fica olhando pro dragão vindo na direção dela. E a Daenerys, ao invés de tacar fogo na filha da puta, começa a destruir o castelo. Nessa hora a Cersei falou: fudeu, ela não quer só tacar fogo em mim, porque se ela quisesse, ela já tinha atacado. Ela quer que. Valeu, Xandra. Ela quer que eu veja o meu reinado caindo, ruindo. Ela quer que eu veja toda essa destruição. E aí, antes da gente falar disso, antes da gente falar da mão falando, fia, vambora, que isso aqui vai dar merda. Nossa, aí tem a volta de Jaime Lannister, né, correndo. Exato. Corrente. E essa luta incrível. Que e nem toda roteirismo. Não. E aí ele foi lá conferir o barquinho. Encontrou com o Greyjoy e aí que, começou. Por um acaso, nadou lá da baía da puta que pariu até ali, sim, sem um queimado nem nada. E saiu da água que nem um sereio, que nem um Aquaman, exatamente no segundo que o Jaime Lannister tava passando pelo barco. Caralho, e quanta aí? Coincidência, não? Em vez do Greyjoy começou esconder atrás da rocha, esperar o Jaime subir, pegar o barco e meter o pé, como ele sempre fez. Não! Fugiu pra outro dia. Ele sempre fez isso. Esse cara sempre fez isso, Amanda. É, ele queria matar o Kingslayer. Cara, mas cara, queria. Não tem sentido essa altura do campeonato. Quando tem um dragão tacando fogo em tudo, Amanda. Você não vai perder tempo matando o Kingslayer. Foda-se, ninguém vai se importar. Porque o Kingslayer vai morrer tostado de qualquer jeito. Se importou eu matar ele, tanto, eu também vou morrer. Se importou, sabe, tipo, tanto que morreu falando: eu matei o Kingslayer. Sim, mas cara, é o que eu tô falando. Descaracterizaram até um personagem que era bunda. Porque, tipo assim, esse personagem é conhecido por toda vez que dá a merda, ele o primeiro a ruer a corda, foge, e aí depois ele aparece outro dia, entendeu? Pra fuder os outros. Não, por que que ele foi inventar disso? Na hora que tá tudo pegando fogo, o dragão podia passar por cima dele e tacar fogo nos dois. Tipo, não tem lógica. E eu realmente achei que ele fosse matar o James, sabia? Ele faz dá uma ferida na verdade, bizarra ele matou, nele. Né? Só que o roteiro não deixa dele morrer, né? É verdade. É, e aí, né, Jaime mata ele. Ele fez uma espada de ponta a ponta no Jaime. Sim, e Jaime continua em pé, igual um montanho. Andando, subindo 60 mil graus de escada pra poder chegar, sim, lá no topo. E aí. E tem essa. E essa batalha foi péssima, que chata. Não, é. Não, aí foi. Aí foi mó nada a ver, entendeu? Passei dois caras. Mesmo. Ai, nossa. Um cara cansado de nadar, o outro todo fodido, tipo uma os merda. Dois lutando pela Cersei, que já, porra, nesse momento já não estava mais, sabe, né? Foi ridículo essa parte, foi ridículo. E aí, lá... aí a gente vai pro cão. Não, ainda não. Agora a mão chega pra Cersei e fala: acho que não está seguro aqui. Amei essa fala. Vambora. É, não fala pra ele, né? Vambora. E aí, olha que engraçado. Mostra uma cena da batalha assim e começa a explodir uns bagulho verde no meio não, da parada. Calma, isso não é agora. É agora, que eu tô vendo o episódio, velho. Claro que é porque tinha fogo verde. Aí que me deu uma raiva quando eu vi essa porra, porque eu falei assim: por que a Cersei não fez exatamente o que a Daenerys está fazendo? Tipo, quando ela viu que ia perder, quando ela viu que o dragão tava queimando a cidade toda, ela simplesmente não apertou o botão do foda-se, explodiu tudo no fogo verde e fugiu. Vamos ver quem tem menos misericórdia desse povo? Quem queima mais, caralho? Entendeu? Já que ela tá se incriminando, eu vou ajudar ela a se incriminar. Eu vou deixar o botão aqui do foda-se só com a pedrinha em cima. Vou correr, fugir. Quando ela vier aqui tacar fogo, essa pedrinha vai cair, o fogo verde vai comer ela e o dragão dela. Né? Mas não. O fogo verde simplesmente começou a ser atingido e começou a explodir. O que e aí, catalisou. Não, corre! Corre! Catalisou as explosões. Gente, só pra, assim, pontuar. Quanto tempo a gente tem de episódio já de Eric Smalltalk? E a gente falou o nome de Jon Snow. Tipo, não, a gente, quase não nada. Agora, que nessa hora que ele vê o fogo verde, ele fala pro pessoal, recua, corre, negada, porque o bagulho tá fora de controle, né? Porque é, bem ou mal, que... o dragão, eles conseguem ver onde tá. O fogo verde, eles não sabem onde vai explodir. Pois é, mas a galera que tá com ele, né, é volta. A galera que tá... Aí que passa a respeitar tão... ele do nada. Não, é a galera que tá tão louca quanto tá o Daenerys. Tentando estuprar a gente. Eu não entendi isso, gente. Eu não entendi, cara. Tem um dragão tacando fogo na sua bunda, aí você vai tirar o tempo, vou dar uma trepada aqui. Pegou uma mulher... Gente, pelo amor de cara... Deus, cara, não tem lógica nenhuma. Tipo assim, era como se o exército de Snow sempre fosse um exército de bárbaros. E não é um drogo, sabe qual é? Que é um não. Bruto. Era um cara dos Stark que tentou estuprar a mulher. Tipo assim, cara, que porra é essa que tá acontecendo aqui, gente? Sinceramente. Sinceramente, tipo, assim. Os Imaculados, que eram escravos, que foram o verme, sempre ouviu a filha da puta da Nenés falar que ela palivrou os inocentes. Tudo bem ele matar os caras desarmados lá, os soldados, mas eles começaram a cortar pescoço de mãe, de criancinha. Foda, caralho, né? Caralho, todo mundo entrou no modo berserk, só o Jon Snow e o Davos ficavam olhando pra cara do outro assim, caralho, o que tá acontecendo? Não tava isso no roteiro? Tipo assim... Pegaram eles de surpresa. Sabe, tipo... Cara, tipo pô, aí, duas pessoas loucura, surpreendidas. É com esse episódio, Jon Snow e Davos, né? Não, e assim, parece que a loucura não é de Daenerys, é contagiosa, porque tipo assim, todo mundo ficou, vão barbarizar então. Cara, que coisa louca, maluco. Que porque coisa não louca. Era não era um exército só de um grupo dos drogo. Não, caralho, e isso pra mim é muito uma ligação com aquele queimar o grilhão de Missandei. Entendeu? Aquilo pô, mas ali... Matar inocente é queimar o grilhão? Sim. É, porque quando ela fala Dracarys, ela tá falando pra Daenerys assim, taca fogo em tudo, né? Em todo mundo. Tipo assim, bota mas essa não. Porra abaixo. Mas todo e mundo aí... é culpado, cara. Sim, eu preciso ser jovem. Isso foi repetido pelo Tyrion 497 vezes. Sim, se eles querem falar que a Daenerys ficou louca e fez isso, beleza. Mas não justifica o verme fazer isso, os X-Stark fazerem isso, os Drogo fazerem isso. Tudo em nome da rainha. Não é em nome da rainha. É só porque, because of reasons. Não, é em nome da rainha. Com certeza. Em nome da rainha. Tudo que assim, você vê que o Jon Snow fica boladíssimo. Sim. Os Stark. Meu irmão, se, que Érica, que se o líder... Nem Érica, ele, o ex-rei do norte. O ex-rei de Winterfell. Mas ele mandou eles pararem. E eles continuaram. Érica, mas aí eram os Imaculados, sacou? Não! Não, Amanda, ele vira pra trás e manda parar todo mundo. E eles continuam. E o cara que... É o que eu tô falando, tô frisando. O cara que ele mata porque tá tentando estuprar a mulher é um da casa Stark. Tá? Porque... Cara, todo... é um absurdo. É porque todo mundo entrou em modo berserk. Bom, não quer dizer que nunca ninguém valeu nada, né? Não, Érica, valer ou não valer depende muito de quem você tá servindo numa época medieval, sacou? Ah, cara, não. Esse Amanda, é que é não. Não. Esse é que é a desculpa da Daenerys é que ela tá louca. É isso que querem botar nela? Beleza, tá? Eu não acredito nisso, eu não acho que ela tá louca. Eu acho. Eu acho que ela se faz de louca, entendeu? Não, eu acho que você tá querendo melhorar que ela tá fazendo. O roteiro. Mas na verdade não. Ela está louca. Não, isso. Essa não, é a verdade. O roteiro botou ela como louca do dia pra noite, beleza, essa merda aí. Mas eu tô falando assim, o que na verdade era pra ser, era só pra ser uma filha da puta mesmo, tá? Sim. Ok. Mas assim, o resto dos exércitos, todos, não ter meia dúzia de filhos, metade do exército não ficar parado, metade do exército não achar que aquilo tá errado, 50%. Não. Sabe, tipo... Cara, não, e não é tipo assim, você matar os homens, é você matar criança, mãe com filho no colo. É estuprar. Gente, por que eu fui começar a estuprar a gente quando tá tudo pegando fogo, meu irmão? Isso foi realmente muito avulso. Muito, foi muito gratuito. Avulso desnecessário. Esses caras estão mataram com a parada de estupro. Desde a parada da Sansa, que não existe na porra do livro. Eles enfiaram essa porra desse estupro lá pra poder... Ah, mas tem vários outros, né? Então... E, não, tem vários outros, mas o da Sansa foi o que mais chamou a atenção, porque não existe no livro. Não, tô falando, no livro tem vários outros que não tiveram na série. Então eles pegaram o que não tinha no livro e botaram assim, na série. É, mas porque assim, tá pouco, né? Vamos botar mais cena de estupro? Vamos botar mais. E assim, cara, é muito sem noção. Uma coisa é o pessoal da Daenerys, tipo, vamos dizer, os Imaculados, que já acham errado, ficarem malucos no modo Berserk. Agora, o pessoal dos Stark, eles tinham que respeitar o Jon. Não, entraram no raid... E aí começaram a matar todo mundo na espada mesmo. Era dragão por cima e espada por baixo. Nesse meio tempo... Quando o fogo verde explode, eles vão embora. Porque vê que não tem como saber onde vai explodir nada, então eles metem um pé. E eu acho que esse negócio do fogo verde foi uma referência ao maluco, né? Que colecionava fogo verde, o pai da Daenerys, não era o Rei Louco? Que ele que começou a fazer fogo verde porque ele tava esperando os White Walkers. Você acha que eu lembro disso? Então, o que reza a lenda é que, na verdade, o Rei Louco não era tão louco assim, né? Ele, na verdade, ele tava fazendo fogo verde, o pessoal descobriu, achou que ele tava querendo explodir a cidade, mas não era. Era porque ele sabia que existia o White Walker. Mas eu não sei se isso foi contado aí, não sei se eu ouvi isso em algum podcast sobre os livros, não sei. Então, tipo, eu acho que foi uma referência ao pai dela um dia ter feito o fogo verde, e aí ela, o fogo verde, apareceu ali. Porque não serviu pra mais nada, não ser referência. Nossa, porque... Ainda teve fanservice. Uau. Não, e um fanservice é tosco, porque me diz pra quê? Porque o fogo verde só pode ter servido pra isso, porque não tem mais nenhuma função. Não precisava de fogo verde pra estar pior do que já tava, gente. Não. Definitivamente não. Ou só pra dizer que Cersei ainda tinha fogo verde, sei lá. E foi burro. Nossa. E não usou. Isso. É, e aí a gente tem o encontro do cão e do Montanha. Montanha se mostrando seu Darth Vader perdido. E até aí a Arya já morreu uma vez, tá? Vamos continuar contando aí. Tá, e aí... E as pedras estão caindo. E aí eles dois começam a batalhar e o cão começa a esfaquear o cara. E o cara nem aí, mano. Não, viado. Pior não é isso. Pior é quando ele tá no chão, o cara levanta pra socar mais ele. Aí já tá quase morto, o cão. Uhum. O cão apanhou mais do que, sei o lá. O cão. E aí, cara, ele apanha. O poder dele é assim, é o Capitão América, né? Posso fazer isso. Sim. O dia todo, porque assim, cara, ele já era pra estar morto. E o cara é muito mais forte que ele. E ele fica rindo na cara do cara. Eu rio na cara do perigo. É, e Darth Vader... E por um minuto eu achei também que era Varys, menino, que tava ali. Mesmo, Varys bombado, né? Varys depois bombado, da academia. E aí, Darth Varys atacando o cão, tacando o cão, furando o olho de cão, e cão esfaqueando, morre, demônio morre. E o cara não morre, não morreu, né? Se bobear ele cão no fogo, não morreu, né? Enquanto isso, eles estavam cortando essa cena pra cena diária, correndo e tomando pedrada. Aí Montanha batendo no cão, a Montanha caindo na cabeça de Arya. E toda hora esse corte, esse mashup de imagens pra lá e pra cá. Eu fiquei assim, gente, por que que estão fazendo isso? Tipo, eu acho assim, ligar uma cena, essa cena do cão com a cena da Arya, entendeu? Não, tem lógica. Assim, tem lógica porque eles dois tinham, como eu te falei antes, eles dois tinham uma ligação. Né? Tinham, mas aí eles foram pra caminhos opostos. Tipo assim, quando ele fala assim, aqui acabou, você vai viver a vida, acabou de vingança. Chega. Uhum. Eu não tenho mais jeito. Ali corto ela, ali não precisa. Quando você faz o corte, isso eu tô falando em linguagem cinematográfica, olha aí, PNC. No meu entendimento parco de cinematografia, a partir do que não é esse o nome, tem outro nome, cinematografia, outra parada, mas tudo bem. É, no meu par conhecimento de edição, cara, se você tá mesclando uma cena com a outra, você tá criando um elo, um paralelismo entre o que tá acontecendo ali. É uma montanha batendo em outra. A área com a montanha, as pedras caindo em cima dela. E tipo assim, é os dois lutando pra sobreviver. Só que a área, o objetivo dela é um, e o do coisa é outro. O do cão é morrer. Sim, o dela é fugir. O dela é viver. Mas eles vão levando isso até um ponto, tipo, que fica assim, cara, sério que é isso mesmo? Eu comecei a duvidar do que essa montagem estava querendo me dizer, entendeu? Mas deixa, continua, história de cão. E aí? E aí, é, como você falou, né? A gente tem essas cenas intercaladas e a gente tem a segunda morte de Arya, que ela é pisoteada. Ela fica um bom tempo no chão sendo pisoteada e não conseguindo levantar. Nisso, o cão também tá sendo massacrado no chão pelo montanha. E aí, é, chega essa hora que o cão, ele percebe que ele não vai conseguir matar uma montanha com espada, com porra nenhuma, né? Então, ele decide se matar e levar esse demônio junto. Então, ele se joga junto com a montanha no fogo e os dois morrem queimados. Ou não, né? A gente não sabe. Ou não, né? Sei lá, o que é imortal, né? Não morre no final, exatamente. E a Arya continua correndo, né? A Arya acorda tossindo 60 quilos de cal. E aí acha umas pessoas numa casa, porque um prédio quase cai na cabeça dela. Uhum. E aí ela sai correndo e encontra umas pessoas numa casa. Ela tem a brilhante ideia: vocês estão super seguros aqui, mas vem comigo, que aqui não é seguro. Vem comigo, pega a mãe e a filha e sai arrastando a mãe e a filha pela rua. Os homens da própria Daenerys, do próprio irmão dela, vão lá, passam a faca na mãe da garota. Aí ela tem que voltar pra arrastar a mãe e a garota. No final ela não consegue arrastar a mãe e a garota. A mãe fala, leva ela. Aí quando ela tá levando a garota, vem um dragão, ela empurra a garota no fogo. E aí corre pra se esconder e toma de fogo por dentro do cu. É muita putaria de fogo, né? E a Arya some mais uma vez. É, some e porque o fogo... Não, se você olhar a cena, o fogo vai pra cima dela. Você que tá, porque a Amanda viu o episódio enquanto a gente tá gravando. Uhum. Se você largar o play da cena da mãe dando a criança pra ela, quando ela larga a criança, que ela vê que o dragão tá vindo, ela corre pra um lado. Quando ela corre pra esse lado, o fogo come tudo, inclusive o lado que ela tá. Ou seja, o fogo pegou nela. Sim. Assim porque como o fogo pegou no Greyjoy, né? O fogo vem, mas o fogo vem na câmera, assim, ó. Garota, no Greyjoy então... veio na cara dele. Também, mas você né? disse que ele pulou na água, né? Mas pulou, né? Vou fazer o quê? E aí, vuf, não tem Arya mais. O que que Jon Snow tá fazendo nessa hora? Jon... Não sei. Nada. Ele tá olhando, entendeu? Com cara ele tá... de... É, ele não tá gostei. Correndo, fugindo, falando, vambora, Davos, vambora, corre, viado, que o negócio do bicho tá pegando fogo, gritando recuar pra todos os soldados que ele consegue, né, gritar, porque ele só grita nesse episódio. É, tipo assim, para de estuprar essa mulher, recua, recua. E aí começa todo mundo a recuar. Enquanto isso, então, tudo tá acontecendo, o fogo tá pegando no cabaré. Nesse meio tempo da luta do Montanha, a gente esqueceu de falar que Cersei falou assim: dá licença, vocês aí, com licença aí. O Montanha acaba matando mão da Cersei, né? Só de brinks. E Cersei passa pelo cantinho, sai de mansinho com seu banquinho e foge. E aí, convenientemente, how convenient, ela encontra Jaime na área do mapa, né? Tipo, pra fazer aquela poesia, né? Olha, estou no mapa onde eu planejava as guerras, agora eu estou prestes a morrer. E aí os dois se amam, né? Se abraçam naquele coisa caloroso. Pessoas se emocionaram nessa cena. Pessoas ficaram muito com o coração quentinho, né? Desse amor bonito e gostoso, né? Vocês têm problemas. E aí Jaime vai e fala, não, nós não... Aí ela fala assim, ô, menino, você tá morto, né? Ela abraça ele, a mão dela passa por dentro do corpo dele de um lado ao outro. E ela fala, você tá ferido, você tá sangrando, você tá morto. Não, o roteirista tá me mantendo vivo. Vem pra cá, que tem um lugar aqui pra gente ir. Eu vou que te é levar lugar pra nenhum, fugir. Né? E aí ele leva ela pra um lugar que convenientemente só o túnel tá tapado. Não caiu a porra toda. Só o túnel de dentro pra fora tá tapado, assim. Não, e não só tá tapado, ele tá milimetricamente tapado. Você consegue Sim. ver em volta do túnel, mas você só não a consegue ver dele, a entrada. O chão assim, na frente dele não tem pedra. É só um morrinho de pedra nele, assim. Dentro dele. Parece que alguém pegou e enfiou as pedras assim, ó. Parece canteiro de obra. Isso. Tapou ali. Tampou esse túnel. Pronto. Aí eles, olha, se fudeu. Aí Cersei fala: Jaime, a gente precisa salvar meu filho. Não posso morrer aqui. E aí fazem Cersei chorar, igual o Brienne no episódio passado, porque a gente tem que passar por essa humilhação, né? Porque eu queria a Cersei morrendo sentada no trono, bebendo vinho com a Daenerys tacando fogo nela. Sim. Todo mundo aí, queria sim. Isso seria... Não, isso... Não, eu queria ela morrer lutando com a Daenerys, mas não seria possível, porque não ter feito, sei lá, qualquer coisa. Mas lutando com a Arya vindo pra matar, sei lá, qualquer coisa. Mas já que não era possível, se botava ela no trono de ficar... Cadê o trono? O trono é tão importante? Bota ela no trono e ela sentada no trono. Não, o trono já tinha sido fodido, já. Eu sei, mas ela bota ela no trono fudido, bebendo vinho e o fogo comendo ela no trono, caralho. Sabe qual é? Uma parada épica. Não é uma porra de morrer soterrada nessa merda, porque convenientemente, assim que ela chega e olha que não tem saída, ela fala assim, eu não quero que meu filho morra. Sendo que aí eu falo, porra, minha filha, a mulher veio fazendo camadinha de queimado lá na porra do seu portão durante umas 2 horas. Teve luta do Montanha, teve luta do Jaime, teve a Arya voltando correndo, teve uma porrada de coisa, teve nego roubando, estuprando, matando, não sei o quê. Você podia muito bem ter fugido. Agora você vem falar, filho? Então, tipo assim, é incoerente com o que acabou de passar no mesmo episódio. Ela, com certeza, Cersei que queria ver o circo pegar fogo, mas que eu também queria salvar o filho, ela ia ter um plano B. Ela ia ter um plano de fuga. Ela não ia esperar o castelo cair na cabeça dela pra ela falar assim, caralho, eu tenho que ir pra sala dos mapas e ficar exposta ao vento pro dragão pegar e me tacar fogo. Você entende o que eu tô falando? Que é incoerente? Sim. Então não bota ela chorando agora pelo filho, porque ela não tava ligando pro filho há 10 minutos atrás. Sabe? Tipo, é bizarro isso. É tosco demais. E aí ela morre soterrada toscamente com abraçado no Jaime. Um merda mesmo, já ia morrer. E é isso aí, fim. Porra, pelo amor de Deus, foi igual o Rei da Noite, sabe qual é? Tipo assim, encheu a porra do saco com o Inter Scâmio, meu caralho, meu pau de óculos, o dragão Scâmio, dragão de gelo. No final, num dia, em 20 minutos, acabou essa porra. A Cersei foi a mesma coisa. Ficou a temporada inteira lá, a mulher não teve fala, a mulher ficou abandonada naquele lugar, não tinha com quem contracenar. A melhor atriz do elenco, caralho, ganhou 1 milhão pra ficar bebendo vinho na porra da janela durante 5 fucking episódios pra poder ter esse final de merda. A Lena Headey falou, preferia que ela tivesse lutado, que ela tivesse feito outra coisa. Tipo, a atriz falou, cara, que é ridículo esse final. Ela queria um final grandioso. Ela não era mal do que o Rei da Noite, o objetivo não era então a porra da Guerra dos Tronos, então por que, que a porra da Cersei morre assim? É, eu achei... Essa foi a parte do episódio que me deixou com mais ódio profundo, assim. Eu tava torcendo pra Cersei no início da temporada. Eu achava que ia ser um final Game of Thrones, como as pessoas estão falando. Ah, que morte, estupro e pessoas, crianças pegando fogo e não sei o quê. Isso é Game of Thrones? Eu achava que isso seria Game of Thrones pelas mãos de Cersei, né? Achava que ia ser aquela coisa do tipo, a jornada do herói completa seria da Daenerys, e a Cersei, como vilã, sairia ganhando um reino bem fudido, mas enfim, um reino. Game of Thrones seria se a Cersei, apesar de tudo, tivesse tacado fogo verde na Daenerys e ganho, e ficado sentado em cima do monte de corpo sendo a rainha dos falecidos. Isso que seria final Game of Thrones. A Daenerys ganhar não é Game of Thrones. Era o previsto. O que não era previsto era simplesmente botar a Daenerys pra ficar louca, faltando 10 minutos pro episódio começar. Então, assim, quando eu vi o Jaime encontrando com ela, eu, sei lá, por 2 segundos achei que eles iam se embrenhar e sair naquela porra daquele barquinho, sabe? E queimar pelo outro lado, não sei, Daenerys ia passar com o dragão e ia tacar fogo nos dois, sei lá. Eu jamais imaginei que ela morreria de uma forma tão, sei lá, ridícula. Pra mim, morrer soterrado é ridículo, é tipo, é o auge da incompetência. É morte daquela novela quando mataram as sapatão porque deu problema, a Torre de Babel. Sim. Que ficaram, teve mó polêmica que não podia ter sapatão. Isso na década de 90, gente. Aí não, tinha duas sapatão na novela melhor. E falaram assim, temos que terminar com elas. Aí explode o shopping e morreram soterrada. Foi isso. O melhor é que a novela ainda fazia coisa tipo explodir avião, sabe? Era, não, explodiu era o shopping? Explodiu o shopping. Mas não, uma porra que já tava ruindo há muito tempo. Como a Erika falou, ela ficou muito tempo olhando da janela. Eu podia ter fugido, né? O próprio, aquele bicho montanha e a mão podiam ter passado a mão nela, falado, vambora, então tu vai ficar aí sozinha, porque isso aqui já era. Já fodeu. Oh, Game of Thrones pra mim seria ela olhar pro lado, mão, e o mão já ter, ó, vazado. E ela já nem ter notado, isso sabe aí. Qual é? Não tem lealdade nessa hora, fi. Não, nessa hora não tem. Então, tipo assim, como você falou... que o Tyrion já tinha percebido que com a Daenerys ele não teria outro fim senão a morte, acho que demorou muito tempo pra cair a ficha de que a Cersei poderia sair dali e o filho dela poderia viver pra chegar no final, ter esse dramalhão todo em relação ao filho dela e tal, não sei o quê. Sendo e também, que no episódio anterior você vê que ela faz isso tudo, ela joga com isso porque ela quer... Porque foi aquilo que eu falei pra você, e você no final até deu uma concordada comigo. Que ela sabe que se ela se entregasse pra Daenerys, a Daenerys ia fuder ela. E o filho dela. É, mas então... aí tão preocupada com o filho e agora caguei. Né? Não, isso, então, mas assim, é aquilo, eles montam um arco até agora dessa porra desse filho. Aí eles esquecem no início do episódio todo pra poder depois no final ela só chorar. Sim. E mais uma coisa, a morte da Cersei foi... pra satisfazer o Jaime e os fãs do Jaime, que falou lá atrás que ele só queria morrer nos braços da mulher que ele ama. Não, e o povo delusional que jurou de pé junto que Jaime tava voltando pra matar a Cersei pra cumprir o... o irmão mais novo ia matar... E assim... É, como vocês puderam perceber, mais uma coisa que cagou... que ficaram a série inteira falando dessa porra, dessa profecia, que não se cumpriu, né? Porque não foi o irmão mais novo que matou ela. Não foi. E por isso até também... Que ela sabia, né? Que não ia ser isso, porque ela teve várias chances de matar o Tyrion e matar o Jaime, e eles ficaram vivos. Porque ela, até que ela mandou matar, né? Mas o Bron, não sei por que cargas d'água, acreditou em dois caras avulso, trocou a palavra de uma rainha... Mais uma cagada, né? Ignorada na construção dos personagens. Mas enfim. Esse foi o fim de Cersei, infelizmente. Acho que merecia muito mais. Merecia uma coisa mais triunfal. Acho que a morte do Greyjoy lá, do outro menino lá, defendendo o corvo. Bran. Foi uma morte muito digna pra um personagem muito merda. E... pra Cersei foi uma morte muito merda pra uma personagem muito digna. Entendeu? Que carregou essa série nas costas, né? Muito tempo. Durante muito tempo. Então, enfim. Mas é só merda. Você ver também a merda que estão fazendo com o Peter Dinklage, né? Porque puta que pariu. Sim. Ele ali na Hyde carregaram essa série nas costas. E aí eles estão sendo, tipo, jogados no limbo. Tipo, uma ficou desaparecida e o outro tá sendo chamado de burro, sendo papel de idiota desde a temporada passada. Você vê a entrevista dele no pós-show, qualquer coisa assim dele falando, você vê como ele tá desanimado, desgostoso de fazer essa merda. Acho que hoje circulou muito, assim, a opinião da galera, né, do próprio elenco, e todo mundo falando, tipo, que achou o final meio... Foi ótimo. Ah, porque tinha hoje novo. Enfim, esse garoto, coitado, ele é aquele tipo de cara que nasce, faz um papel e tá fadado a morrer junto com esse papel. Mas que ele não vai fazer mais nada que acabar. Ele não vai fazer mais nada que preste nunca mais. Ele vai ser Jon Snow pra sempre. Então ele tem que falar mesmo que ficou bom, pra ver se ele ainda ganha um dinheiro com isso. É, pra quando tiver Big Bang Theory 2, o remake, ele ser referenciado, entendeu? Aí ele ser convidado pra ser... Olha, eu fã de Jon Snow. É, quando ele for velho, a Netflix faz um documentário. É, chamar ele pra ser CXP lá, pra ele ficar assinando as coisas lá. Isso. Então, enfim. Caguei pra Kit. Então, já falamos dos finais, né, dos personagens. Acho que não faltou nenhum. Não, e aí tinha o final de... Que é o final, realmente, do episódio. É o final do episódio que a gente tem essa chuva de cinzas, né? Que aí já teve gente que falou da referência, da visão da Inês, ela viu o trono, exatamente, ela viu o trono coberto do que parecia ser neve, mas na verdade é cinzas. E aí aparece a Arya totalmente coberta de cinzas, dos pés à cabeça, acordando, né? Meio que acordando ainda na cidade. Sim, e dessa toda vez destruída. ela não tá tossindo, ela não tá. Era, foi igual das outras vezes que ela, né, tava ficou desacordada. É. Ela acordava e tava... Não, ela acorda de boa, como se estivesse assim, acordando. E o tudo tá tão... Com tanta cinza pra cima que parece um sonho. É, tá assim, a cidade tá morta, literalmente, né? É também compreensível todas as vezes que ela voltou pro meio de uma confusão. Dessa vez não, ela voltou pra um silêncio. Total e absoluto. E ela começa a levantar, e aí você vê que ela tá assim, bem fodida, né? Com sangue, enfim, a cabeça meio cortada, sei lá, meio zoada. E aí ela, meio um pouco, sei lá, desnorteada, ela olha assim pro horizonte e vê um cavalo. Não, conta o que você viu agora quando você viu. Hã? Do cavalo? Não, olha só. Eu tenho uma tese. Mas a Amanda foi agora review o negócio que eu queria saber se ela tinha visto alguém vivo passando por essa área de área. Ah, não. Tava sendo tudo... Sendo que, tipo assim, não tinha ninguém vivo. Só tem gente carbonizada e tudo é cinza. Tudo é cinza. Tudo é muito sonho. E, tipo assim, ela não tá tossindo. Com essa cinza toda, ela não tá tossindo. Ela tá toda branca, assim. Parece que ela caiu no cal. Ela não tá respirando normalmente. Ela tá cheia de cinza. E de boa. Mas de boa. E, assim... Amanda agora foi rever, porque eu queria confirmar se tinha aparecido alguém. Porque, com certeza, sobrou alguém. Né? Vamos dizer, se sobrou ela... Alguém tem que ter sobrado também. Mas a gente não vê nenhum ser vivo. Nenhum, nada. Todo mundo carbonizado em volta dela. Isso. E aí a Amanda viu um detalhe de uma garotinha. Uhum. Que aparentemente está sendo abraçada pela mãe com um cavalinho na mão. Sim. E aí queimado área... também. Obviamente. E aí tá lá a mãe queimada, filho, cavalinho. E aí quando ela olha para frente, ela vê o quê? Um cavalo branco. Muito parecido com o cavalo branco que morreu no início do episódio. E o cavalo tava com as patas lanhadas, sabe? Tipo, tava... E cavalo com pata lanhada é morte, né? O cavalo está morto, porque você sabe que o cavalo quebrou a perna, você tem que sacrificar. Sim, porque ele não consegue mais andar e... Então, tipo, você tem que sacrificar. Esse cavalo, ele tava com as duas patas da frente toda lanhada. E ele meio coberto de sangue, meio coberto de cinza, igual a Arya. Exatamente igual a Arya. E ela chega perto. Isso, ela chega perto do cavalo. Ela acalma ele. Tipo, né? Vai ficar tudo bem e tal. E ela faz carinho no cavalo. E ela monta no cavalo e vai embora. E ela sai correndo, galopando... No meio dos corpos, saindo da cidade, porque aí mostra que ela tá no portão que o fogo começou, sabe qual é? E assim, ela sai correndo por ali e a cena é idêntica à da Melisandre passando pelos corpos carbonizados do dragão e morrendo. E virando pó. É a mesma coisa. E virando pó. Cara, a Arya está morta. Eu tenho certeza absoluta. Legal! Bem louco! Empolgante. Eu acho que alguém ia ter falado, ou pelo menos questionado os caras em algum momento, tipo assim, e aí? O que aconteceu? A Arya morreu ou morreu? E até agora, ninguém falou nada. Pra algumas pessoas ficou óbvio que ela estava morta. Pra mim não ficou. Tá? Assim como pra algumas pessoas, o cavalo era branco, largado. Pra mim também não ficou. Pra mim era Odo. Pois é. Você lembra que falaram que ele trocou de espírito com o cavalo? É, teve uma, na época que ele morreu, o pessoal falou que ele, na verdade, ele era um cavalo no corpo de um homem, que por isso que ele carregava o menino nas costas. E aí o homem tá dentro de um cavalo. E tem também a possibilidade do cavalo, né, gente? Avulso. Porque isso é Game of Thrones. Né? Exatamente. Isso é um cavalo avulso que sobreviveu e, tipo assim, ela graças se apegou na coisa mais... A mais próxima dela, que também estava viva, sobrevivida, e pegou e foi embora no cavalo. A gente só vai saber semana que vem mesmo. Eu só queria porque lembrar que... Porque um cavalo aleijado, com certeza ia sair correndo daquele jeito. Pô, né? Ele não estava aleijado, ele estava machucado, mas ele estava aleijado. Semana que vem. Último não episódio. Vi. O que acontece? Você viu o trailer? Não vi. Não, muita gente já leu, né? Não viu, mas leu. É, eu queria lembrar uma coisa. Falta a pessoa de olhos verdes que a Arya tinha que matar. Porém, a gente também tinha... Calma, cara. Deixa eu falar. Arya também... Caralho. Tem gente também... A gente também tem que lembrar que a Cersei tinha que morrer do irmão mais novo. E não morreu. Então, eles estão cagando... Pra essas profecias de merda aí. Pra essas profecias de merda. O que era que foi muito convenient foi falar pra. Lembrar isso pra Arya, pra ela matar o Rei da Noite, mas que foda-se a pessoa de olho verde, que agora só teria Daenerys pra matar, que é a única de olho verde. Mas então... você percebeu a ordem que a Melisandre fala? Ela fala: olhos castanhos, olhos verdes e olhos azuis. O último, olhos azuis. Ah, mas ela não fala. Tem sim. Não, claro que olha, não. Olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis. Ela já tinha matado a pessoa do olho verde. Ela, quem não sei era quem a pessoa é. Do olho verde? Não gente. Sei, ué, mas ela já matou. Ah, se bem que assim, a lista dela tá zerada, né? Porque só faltava Cersei. Porque ela tirou um monte de gente da lista. Então, falaram, né? Porque eu não sei quando ela avisou quem tava na lista ou não. Porque o que me informaram na semana passada é que na lista só faltava Montanha e a Cersei, né? Então... Então... Eu achava que ela ia matar a Cersei, real, oficial. Eu entrei na temporada achando mas isso. Mas não tinha dinheiro pra pagar o Nicolage pra ficar no fundo verde, pra aparecer dois Nicolage numa cena. Eles estavam gastando tudo no dragão. Foi igual a história do Doguinho. Não tinha dinheiro pra fazer essa cena. Dava muito trabalho, sabe? Entendi. Então é isso, gente. A gente tá indo aí pra esse final de série com a capital completamente destruída. As pessoas de Winterfell não fazem a mais puta ideia do que aconteceu. Eu acho a galera que ficou de folga. É, eu também. Eu acho muito bom. E temos um Jon Snow bem bolado. Temos um Tyrion com a cabeça na cova, já. Temos... Mais quem? Daenerys, né? Agora louca, oficial, real, Daenerys. Oficial. Sendo exatamente. Que pra mim, nem o que ela fez eu considero loucura. Desculpa, loucura pra mim é comer cocô, rasgar dinheiro. Ela matar todo mundo só mostrar que ela é ruim. Tipo... Não achei. Quiseram botar essa peste de loucura nela também? Que tipo, ficou tão forçado que... Perdeu a mão de um jeito que só parece que ela é uma filha da puta, saco? É, eu tô por vingança. É só uma vingança louca, sem sentido. Entendeu? Não parece uma loucura. Não. Parece uma vingança sem sentido. É, porque é isso que as pessoas loucas fazem. Elas pegam um objetivo não. E fazem loucuras não, em cima gente. Deles. Não, gente ruim também faz. Não, não, não vamos botar aqui todo mundo que faz maldade é louco, ou todo mundo que faz maldade é psicopata, sociopata. Não. Tem gente ruim não, só. Érica, existe maldade. Tá. E existe mas... doença. É. Eu sei, mas não foi. Mas são aí quando não é bem feito. Mas é quando não é bem feito, Amanda. No, você não, no caso dela, foi tão mal feito que você não consegue dizer que se é uma coisa ou outra. Porque ao mesmo tempo que ela é tão irracional, ela sempre foi impulsiva. Ela sempre tá com fogo em gente. Então, tipo, ao mesmo tempo que ali deu uns 5 minutos nela, ela ficou pistola. Você também não cumpra, porque foi muito do nada. Sabe? Porque ela tava parada, calminha. E na hora que bate o sino, ela tava sem fazer nada. E não tinha batido o sino. Sim, jovem. Por que ela quando ela bate não fez o nada sino, em momento nenhum, jovem. Não. Não tô falando. Na hora que vai bater o sino, ela está em cima do dragão, parada, ela não está queimando nada. Ela está parada. Não, ela tá só. Tá. Ela tá pensando ali. Ela tá ali assim. Beleza. Beleza. Tá bom, ela tá pensando. Mas aí no momento que bate o sino, que realmente as pessoas se renderam, ela faz isso, sabe? É tão assim, ai, ela tá louca! Que fica assim, tão forçado que assim, ah tá. Na verdade, ela só falou assim: ah, vocês se renderam? Pra mim não tem rendição, não, gato. Pra mim é morte até o final. É, você é uma pessoa ruim. Não, só porque quer mostrar poder. Ela acabou de falar, não sou amada por ninguém, foda-se. Cada um com a sua opinião, cada um com seu cada um, né? Aqui não é um podcast gostar. Que a gente costuma se respeitar, mas, né? Vamos nos respeitar, cada um na sua opinião. É óbvio que você forçado, acha que ela tá louca. Forçado, super mal feito, mas eu não acho em momento nenhum que ela está uma pessoa completamente. Sei lá, consciente. Pra mim, ela tá tomada pela raiva, pelo ódio e tá maluca. É, mas você tá tomado pela raiva, pelo ódio, você pode fazer várias besteiras e não tá louco. Não, eu acho que essa última temporada, ela enlouqueceu em 5 episódios. Eu acho que até o início da temporada, ela não era louca. Agora eu acho que ela é louca. Aí você pode falar pra mim assim, porra, mas em 5 episódios foi absurdamente mal feito. Absurdamente mal feito pra eu ter que ouvir pessoas que eu respeito, como PH, virar pra porra da tela e falar: gente, isso aí estava escrito desde o início. Todas as evidências apontavam para a loucura. Todos os Targaryen são loucos. Gente, o Jon Snow também é Targaryen. Ou é louco quando joga a moeda pra cima, ou é louco, ou é um conquistador. Não. Ela não era conquistadora, caralho. Tipo, e outra coisa, gente, eu conheci 20 Lannisters, uns 15 Stark, e eu conheci 3 Targaryen. Aí, 2 eram loucos. Um nem era tão louco assim. O pai dela tinha um pouco de louco, mas tinha um pouco de razão. E aí, porque o histórico familiar dela... Cara, foda-se, eu não conheci essas pessoas. E a Daenerys foi aquela pessoa que alguém me lembrou muito bem no Twitter, que falou assim: se existem 280 mil escravos dentro daquele lugar, existem 280 mil razões pra gente invadir aquele lugar. Ela era uma pessoa misericordiosa, era uma pessoa que matou muita gente, mas ela matou é muito tirano. Ela era quebradora de correntes, ela libertou vários povos, ela sempre foi misericordiosa. Aí agora você chegar no final e ver ela fazer esse massacre. Ela só foi mimada, sabe? Ela foi teimosa. Ela foi teimosa, mimada. Ela bateu de frente com a Sansa de bobeira. Ela foi arrogante. Isso eu vi. Agora, outra coisa que falaram. Apareceu no episódio passado. Outra coisa que falaram. Ah, porque no livro ela era uma criança. Foda-se. Não é livro. Não existe mais livro. É, e assim, ela, quando ela entrou na série, ela não tinha 13 anos. A personagem dela não tinha 13 anos. Todos eles são crianças no livro, então foda-se, isso não é livro, isso é porno adaptação e não tem livro pra adaptar essa parte, tá? Exatamente, e se ela fosse uma adolescente, juro por Deus, de 17 anos, eu ia totalmente falar assim, cara, isso é imaturidade, entendeu? Uma pessoa que é levada, não, cara, mas ela, assim como eu falei no episódio passado, que a Sansa foi forjada pelo fogo, a Daenerys também foi forjada pelo fogo, cara. Todas foram, a Cersei também foi. Sim, porque a mulher nesse meio, ela só é forjada através do abuso recorrente, do abuso emocional, do abuso espiritual, de todo tipo. Sim, e se ela não fica violência, se ela não fica má, ela fica louca ou ela fica burra. E assim, ela não existe um crescimento expoente, é um crescimento que não dá em nada. E não é má, e não é só má, é tipo assim, a Sansa... Ela fala que aprendeu. Ela aprendeu com o Mindinho a fazer essa fofoca. Tipo, botar informação na mão de quem precisa ter essa informação. Porque ela queria mesmo que a Daenerys morresse, que alguma coisa acontecesse. Ela não queria a Daenerys no trono porque ela viu que a Daenerys não prestava pra ser rainha. Porque ela conhece a Cersei. E a Daenerys era igual a Cersei. A sede de poder dela era igual a da Cersei. Só que a Cersei prezava pelos filhos. Ela só virou rainha porque não tinha mais filho nenhum. A Cersei não queria o trono, ela queria o trono pros filhos. Quando ela começou a lutar por ela, ela ficou louca também. Aí o D&D já botou que a Cersei é louca, não sei o quê, começaram a falar que ela é maluca, não sei o quê. Porque enquanto ela tava fazendo um monte de barbaridade pelos filhos, tava de boa. A Daenerys foi a mesma coisa. Ela queria o trono porque era de direito dela e porque ela ia, com isso, libertar pessoas. Aí, do nada, a Sansa olha na cara dela e vê. Não, essa aí tá querendo enganar. Isso aí não é verdade. Ela tem um olho igual o da Cersei. Acho que é por isso que ela tem tanto ojeriza da Daenerys, porque ela vê muito das pessoas que passaram por ela. E aí a Sansa, o pessoal fala, ah, filha da puta, já foi correndo fofoqueira, não sei o quê. Fofoqueira não. Ela tá jogando, né? Game of Thrones, essa porra. Né? Então pronto, meu filho. Cada um joga como tem. A Sansa não é mais... Ela conseguiu ser a melhor porque ela conseguiu ser menos corrompida. Mas pra poder você viver nesse mundo, você tem que saber jogar. Se você entrou, você não tem saída. Ou você joga ou você morre. Isso foi dito desde a primeira temporada. Então não, ela tá jogando. E desde os anos 60, a gente sabe que nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Vivendo e aprendendo a jogar. Sabe? E aí o povo quer criticar a Sansa porque ela é fofoqueira, porque ela fodeu o Jon Snow, que não sei o quê. Não, gente, foda-se Jon Snow. Foda-se Jon Snow. O Jon Snow não sabe jogar? Foda-se ele, entendeu? O problema é que todas elas passaram por várias merdas pra chegar até onde elas conseguiram chegar. Os homens não sofreram metade, entendeu? E aí fica todos eles lá agora, bonitinhos. Obviamente, Daenerys não vai ser rainha de porra nenhuma com esse final, né? Desse episódio, ela não vai poder ser. Ela vai morrer, né? Todo mundo odeia ela. Alguma coisa vai acontecer com esse dragão e ela vai morrer. Entendeu? Porque, só os fãs dela continuam batendo palma pra ela, não sei porquê. Teve gente falando que o dragão teve filhotinho, tu lembra disso? Ah, isso. É que nesse episódio apareceu os filhotes de Drogon, porque quando o Drogon ficou escondido na caverninha, tava, sei lá, pondo ovos. Na Gilinha era uma mulher. Ou então que tinha os dragões que estavam muito sonolentos e agora acordaram do nada. Por isso que Daenerys ia ganhar fácil a batalha, porque ia aparecer... Não, caraca, na boa, eu já tô começando seria a achar essa ideia uma boa. Sim, porque... seria melhor, com caralho, certeza. Não tem sentido o que aconteceu. Mas, seria, assim... seria coerente. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Breaking news. Bamba, bamba. Tá, e depois eu disso... procurando um pouquinho, e né? Depois disso a gente encerra, porque eu quero contar, a gente fazer a história do que a gente já sabe do que vai acontecer. A gente vai dar o spoiler depois da musiquinha. Tá, então, mas se você antes disso... a musiquinha, azar o seu, já tô avisando. Antes disso, eu achei o teaser do episódio que vem. Do próximo episódio. Fala aí, o que vai acontecer nessa então, merda? O que eu tô vendo? Tyrion caminhando. Tô vendo a área viva. Então esquece. Tô vendo umas pessoas com umas forces na mão. A área tá viva no cavalo branco? Não. E Daenerys caminhando. Pode ser no meio do exército. Não, não. Ela tá olhando pra Daenerys caminhando no meio do exército. Isso porque eu fui procurar realmente o que estavam falando sobre esse lance do cavalo e da área e tal. E muita gente achou realmente que ela tinha morrido. Mas aí os produtores falaram que eles fizeram essa cena sem nenhuma pretensão de passar porra nenhuma. Sem querer, eles fizeram toda essa storytelling pra poder falar que ela morreu à toa. Não foi pra deixar em aberto, não, pra tipo, se precisar. Se, por exemplo, se a Daenerys taca fogo no bordel, a gente usa a área pra matar ela lá. Se a Daenerys não taca fogo no bordel, a gente vai. Se for a Cersei que taca o fogo verde, a gente vai e mata a área. Não era isso. Se a área matar a Cersei, terminou a saga dela, ela terminou a história dela aqui. Não era isso. Como eu falei, em Game of Thrones, tudo é possível. Você pode ter a coisa mais mirabolante não significando porra nenhuma e uma coisa simples que é super significativa e ninguém se importa. Então assim, como a área então foi 10 minutos de área andando até o cavalo para nada, era só um cavalo avulso, nem era um banho largado, puta que pariu. E aí ela era tá depressão, aí. Como diria Darlan. Eram os fãs de God correndo pro nada. Mas assim, então como ela tá aparecendo aí no teaser do episódio final, eu tô apostando que ela tá viva, né? Mas enfim. Pode ser o espírito que... Pode ser qualquer merda. Pode ser que ela seja a nova rainha da noite, porque... Enfim. Pode ser qualquer merda. Então, vamos subir a musiquinha. Semana que vem tamo aí. Isso, pra grande finale, que promete muito. Que pariu. Vai ser de rasgar o cu. Fica aí depois da musiquinha que a gente vai contar spoiler muito importante de quem vai sentar no trono. Daqui a pouco. Deixa chacrinha, que ninguém nem lembra quem é. Quem vai ficar, vai pro trono ou não vai? Valeu, gente. Tchau. Olha, eu vou te falar que depois desse episódio me deu até uma dor de barriga. Tem Coca-Cola? Esqueci. Bebe, que ajuda pra você ir pro trono. Uma hora depois. Voltamos. Então, não posso falar todos os spoilers, porque a Amanda não leu os spoilers. Mas eu posso falar de um, que é o mais importante de todos, que esse Amanda leu, que é quem vai sentar no trono segundo o vazado, que até agora não errou. É, até agora tá certinho nas cenas, quadro a quadro, segundo as pessoas que leram. Arya morreu pro cavalo. Mentira. Não, Arya. Não. Tava assim, Arya ia embora no cavalo, depois da batalha. Era isso. Não tinha mais nada de Arya no coisa. Então, tipo, pra mim ela nem ia aparecer mais. Por isso que eu achei mais suspeito ainda, entendeu? Mas agora, não sei, né? Foi o que eu falei, eu espero muito que eles mudem na ilha de edição. Ainda dá tempo, gente. Sim, ainda e dá, pô, eles estão vendo que eles mudam de história pra fanbase. E a fanbase conseguiu enxergar o que eles enxergaram, que era a Arya morta. Então, tipo, né? Finge caralho. E te corta a cena da menina Arya e acabou. Porque pelo que eu entendi, que a galera que leu essa parada, incluindo você, Erika, Arya não tem zero participação nessa porra toda, né? Sim, porque ela vai embora de qualquer jeito. Porque você acha que ela vai ficar fazendo o que lá, gente? É, gente. Né? Eu não entendo nem porque qualquer personagem, que não seja Jon Snow e Tyrion, não meteram o pé dessa porra. Tipo, a Arya, beleza, ela ia matar a Cersei. Mas a partir do momento que, né, já não ia mais matar a Cersei, porque a Cersei já ia ser morta por outra pessoa, ela tinha mesmo que fugir. Então, acho que ela fez o certo. Sabe o que eu acho foda? O nego fala assim, Game of Thrones é isso, mata a gente mesmo. Só mata vilão, ou então quem vira vilãozinho. Porque os Stark não morrem nem a porrada. Não. Os Stark são indestrutíveis. Mata o lobo, né, que é indefeso, um animal. Mas nem o lobo morreu dessa vez. Não, então, mas os lobos todos morreram. Só... Não, mas já morreu muito tempo, né? Sim. E foram os lobos que foram abandonados também, né? Ah, o Ned Stark também morreu. Ah, mas o Ned Stark morreu pra todo mundo ficar aí, ó, vivendo de roteirismo. Porque olha, puta que pariu, não é possível. Jon Snow e Arya já estão fazendo hora extra. Vamos falar logo. Que é assim, a parada é a seguinte. Quem vai se entrar no trono, surpreendendo a todos, porque só quem leu esse spoiler vai entender isso. E eu espero que eles troquem, pelo amor de Deus, que isso não seja confirmado. É Bran. Agora me explica, gente. Um homem que tá desde o primeiro episódio dessa temporada falando, eu não sou mais gente. Eu sou corvo de não sei quantos olhos. Eu não sou um lorde. Eu não sou Stark. Eu não sou nem gente. Eu não sou nem gente. Sam, vai lá falar pra ele a informação que ele é um Targaryen, porque eu não sou irmão dele mais. E aí depois vira pro Tyrion na festinha lá que teve lá a comemoração da batalha, da primeira batalha com o Rei da Noite. O Tyrion fala, e aí, Bran? Já dando a entender que, tipo, né? Que é assim, esses day deles, eles fazem assim, bem discreto. Num episódio eles falam um negócio, dois episódios depois, no máximo, já tá acontecendo. Aí, Bran, o que você tá querendo aí? Ele, nada, eu vivo de passado, pra mim nada interessa mais. Aí ele, pô, seria bom, né, não tá se importando mais com nada, né? Aí ele, quem dera, você não sabe o que é isso, não sei o que, bababá. Tipo, tá, tipo, liguei o foda-se, pra mim já foi, não sei o que. Aí ele vai virar o rei. E aí vai ter um conselho, pior, vai ter um conselho de quatro membros, que vai ser Tyrion, que você entende. Davos, que você entende. Agora, Bron! Bron! Sério que alguém cumpriu a palavra e deu pra ele lá a porra da Terra Alta lá? E uma outra pessoa avulsa que eu nem quero saber. Que foda-se quem é a pessoa que vai ser o quarto membro desse concílio fudido. Porque, cara, se Bran for a porra do rei, tipo, enfia no cu. 6 temporadas, porque, cara, não tem pé nem cabeça isso. Boato. E o pior, tem coerência com o que tá acontecendo na temporada, porque nada tem pé e cabeça. Eles acham que surpreender é só causar. Não é ter um fundamento pra chegar até ali. É só chegar ali e fazer um choque. Então, né? E outra, né? Vamos ter o julgamento de tiro, provavelmente, também, né? Episódio que vem, né? É, e provavelmente ele vai sair ileso, porque, né? Ele vai fazer parte desse concílio maravilhoso aí. Mas... Mas eu não posso falar, né? O que acontece. Eu sei, mas você já falou que ele faz parte do concílio, então ele vai morrer. Não, mas eu não posso falar mas... o que acontece pra ele fazer parte do concílio. Tudo bem. Beleza. Tirando isso, que ninguém vai adivinhar, só quem lê essas paradas vai saber... Então, você jogar isso na internet e falar assim, eu acho que o Bran vai ser... Se você jogou isso, filha, você não acha porra nenhuma. Você copiou lá do bagulho. Que, tipo, você não tem como ninguém adivinhar isso. Nem quem gosta, nem quem odeia a série. Então, mas... Porque Bran é tão insignificante que ninguém nem lembra que ele existe. Mas boatos que são dois roteiros. E que um deles, o Bran, estava no trono. E no outro, a Sansa estava no trono. Não, esse roteiro que a Sansa estava no trono foi eu que escrevi. Então, não vale. Porque não vale que? Acontecer. Não, jovem. Falaram que eram dois roteiros idênticos, só mudava essa situação. Porque, assim, eu não sei o que estava escrito no roteiro, e aí, né, de repente você pode falar... Porque o roteiro, né, porque não é um roteiro. Outro. São tópicos. Esse último que saiu... Não. Mas é um fala roteiro. De Sansa? O primeiro que saiu... Não. O primeiro que fala que Sansa tá no julgamento do Tyrion. Ah, então. Então é possível. Porque... Mas, assim... Se tivesse dado como um deve ser gravado junto, né? Tipo, deve ser gravado junto... É, pode ser fazer essa gravação de mudar o posicionamento das pessoas e regravar a cena, né? Mas... porque assim, se tivessem dado um fim pra Sansa, eu ia falar, então, beleza, é Bran mesmo, mas cara, se não tinha um fim por isso pra que eu tô ela... falando que a Daenerys não tá louca, porque a Daenerys, se tivesse louca, a primeira coisa que ela fazia, ela não é nem descer do dragão, ela meteu o pé lá pra Interfell e tacar fogo naquela porra. Você sabe, se não, o teaser trailer mostra um puta de um exército, porque só morreu 50% nessa queimação. Não era pra então, morrer ninguém, né? Porque ela, por incrível que pareça, não acertou ninguém no exército dela. Acho incrível acertou, também. Acertou muita gente. 50%. E aí, tá um exército foda e ela passando no meio. Então, tipo assim, vai ter... mais batalha. Mas é o julgamento. É ela querendo assumir a ser rainha e o julgamento. Não. Mas aí que tá. Não, tipo, o julgamento de quem? Do Tyrion? Sim. Porra. Ela fazendo a presepada dela de sempre, porque ela sempre tem que chegar causando. E aí ela vai ser a rainha, né? Não, Eric, ela está saindo de um lugar. Ela não está entrando num lugar. Tá ligado? Ela tá saindo pra um exército inteiro na frente dela. Tipo, não é o julgamento ela do Tyrion. Deve... O julgamento do Tyrion, ela faz... Caralho. Ela deve estar saindo pra assumir o trono, né, Nen? Até que seja, mas assim, eu acho que o destino da Sansa, pelo menos a galera não tá falando muito sobre, não tem muito spoiler. Então, ou, sei lá, ela cara, não fez boa. Um spoiler de estilo Halloween, mas, e a gente não pegou, mas ela eu pode peguei. Também ser. Que ela é um elefante. Que? Ah, mas ela pode muito bem também terminar no trono. Porque assim, como a gente não sabe como esse menino vai parar no trono, também não sei como que Sansa agora eu sei tá aí como, no trono. Mas, tipo, você não quer saber. Mas assim, caralho! Seja o que Deus quiser, esperamos que não seja esse final, gente. Esperamos que o final seja melhor. Que, já que é pra roteiro, fazer o roteiro e me cagar tudo, vamos cagar direito, né? Fazer o fanservice. Vamos aguardar aí, segunda geração da Marvel, D&D, vindo com rascando. Garota, para de rogar praga que isso vai cair em cima de você. Só, por favor, não destrua X-Men e Quarteto Fantástico. Garota, eles estão guardadinhos para destruir Star Wars. Eles já foram contratados pela aquela gênia da Kathleen Kennedy que deu uma trilogia pro Ryan Johnson que já destruiu Star Wars e aí deu outro negócio para esse filho da puta de D&D. Que olha... é de quem? Da Disney! Olha, que isso vai cair na Marvel. Vai não, né? Meu Deus. Beijo, gente. Assim, valeu, tchau. Boa sorte. Sobrevivam. Não matem ninguém no Twitter. Ou não.